Toff ganha o socão do contra Ventela. Eu sei, todo mundo. Qualquer um. Pô, deve tirar um 18, 19, 20, aí fudeu. Eu tô com 56 de CA, porque eu tô sem alguns itens mais. Sabe quanto eu tô de CA? 2. 58. Pior que eu não tenho nenhum item mágico. Pior que eu não tenho nenhum item mágico, eu sou mago. Vamos fazer o seguinte? Bom, vocês vão na frente então, só que a minha é 40 e pouco. Então vocês vão na frente. Exato, deixa os caras. Por isso que eu não vou na frente. A armadura natural me dá mais 30. Mas você é druida, você é o tanque do grupo. Não. É sim, não vou Silaber. O quê? Silaber. Que porra é essa? Do Dota. É mochila. Ah, não conhece. Mochilinha. De Anolocom Nosco. É um druida que tem um ursão. Só que o personagem do druida que controla o urso não faz nada. Ele só ioniza o urso. Tá ligado? Só o urso faz. Ele só manda. Vai, pé, vai, lá, lá. É só mochilinha. Ele só tem uma fala. É, só. Ele aponta. Pega Rex. E é um puta de um tanque. Ah, Camille, tem sorvete de pistache, viu? Peguei de pistache pra você. Você falou de comida, né? Ok. É, eu como, mas com... Aqui, ó. Tem dois ou três. Mais fácil. Era o chão. Eu peguei. Bom. Repeteco já foi feito, então. Bem-vindos à 236ª sessão de Jornada de Sangue. Bem-vindos à sexta camada do abismo. Conheço bem. O lar da Grande Mãe, também conhecido como Reino de 1 milhão de Olhos. Ou Quintal Mesmo. Quintal de Anix. Não tem mais picolinho. Não tem o picolinho? Então dá um picolinho. Dá o seu coração mandar. Bom, quando vocês chegam nesse local, os itens mágicos, as magias de vocês são todos desativados. Caralho, quem quer ser o Felizardo pra foder o grupo e rolar um D6? Eu tô no meu nome. Ah, tá, gente, dá na sua casa, tá? Pode ir. Um. Que beleza. Role novamente. Vai ser um dedo. Não valeu seis. Porque foi fora. 6? É. Não valeu porque foi fora. 5. Tá. Cadê o negócio dos deuses? Ok. Ok, ficou coerente. Tabela dos deuses. Não sei onde preparar. Tabela dos deuses tá comigo, por quê? Quero dar uma olhada e ver o que o deus de hoje tá. É dano máximo. É dano máximo. É dano máximo, criatura de monstruosidade e monstro. E pra gente vai pegar 2 de ataque, 2 de dano. Não. Vocês é dano máximo. A outra regra é se fosse Tormenta 20. Que esse negocinho foi criado por Tormenta 20. Então eu copiei o Tormenta 20 e adaptei pro D&D. Então o dano que a gente der é máximo. E ponto, sem nem rolar nada. No meu caso, então, como eu sou berrodo, é triplicado, né? Você a gente é dano máximo. Vocês causam dano máximo sempre. Essa sessão. Eu vou riscar o. O monstro. O Megalock do dado. Não vai não, dá de mil, sai fora. Vou riscar sim. Bom, o que acontece é o seguinte. Nossa. Primeiro de tudo, eu vou fazer um jogo diferente nessa camada. Vai ser tudo sandbox. Sandbox é um conceito de RPG que literalmente é caixa de areia. Você mete a mão na caixa de areia e tira algo de lá que você só vai saber quando estiver olhando para aquilo. Certo? Cor de gato, no caso. Todo esse jogo, todo o caminho que vocês vão percorrer vai ser tudo aleatório nas tabelas que eu tô construindo ainda não terminei, infelizmente. Mas tudo vai ser aleatório por essas tabelas. Oi. Só tem coisa que pode a gente ou tem coisa boa também? Tem coisa boa também. Mas é a minoria. Né? Hã? Mas é a minoria. É claro. Só pra ter certeza. É claro. Vocês tiram. O dia agora ele tirou 1. O Onyx, a gente agora pode chamar ele de Onyx como pessoa e como personagem, né? O Onyx ele tirou 1, né? Nessas tabelas eu construí elas da seguinte forma: quanto menor, pior; quanto maior, melhor. Ele tirou 1. Começou bem. 1 caiu um efeito aqui, pediu pra rolar novamente. O efeito que ele rolou novamente é um efeito que já estava em atividade por determinação do mestre, então eu mantive para não foder vocês mais ainda. Porque eu poderia foder vocês muito mais ainda, tá? Então agora, primeiro de tudo. O efeito das magias, do temático ativado. A gente vai dar dano mínimo e a gente vai dar dano máximo, é isso. Primeiro de tudo, eu vou descrever para vocês o ambiente onde vocês estão. É interessante que um de vocês Role um D20. Agora vai ver, Zé. Dois. Faz tempo que eu não rolo. Cinco. Nossa, parece que é cinco. É de metal, né? Caralho, cadê a porra do cinco? Ok, achei aqui. Cinco. Ficou em um. Joga um D4, alguém. Vai lá. Acho que eu tô com o D4 aqui. Joga o D4. Eu aqui. Só que ele é perigoso. Né? Um. Isso é perigoso. Seu tá bem hoje, né? É D4, tá bom. Ai. Só um quanto menor. Boa, então. O parcial tá com 40%. Cai, caralho. Foi de bacana. Parece. Certo. O portal ali se fecha atrás de vocês quando vocês caem dentro desse plano, tá? Sem que você comande o fechamento do portal. Ele simplesmente desaparece, independente da sua vontade. Você não chegou a ver isso, né, Ariel? Não. Aqui tá as coisas para vocês consultarem, poderes, tudo. Tô colocando aos pouquinhos aqui. Por exemplo, Enigma do Jarro das Almas tá aqui. Tá? Vocês podem consultar qualquer coisa que tiver aqui. Meu objetivo é colocar todos os poderes, tudo da campanha aqui. Consulta, joga aqui na frente e depois organizo com calma. Tá? Bom. O que, que eu tava falando? O portal fechou sem que você quiser. Portal fechou, independente da vontade do Onyx. E quando o portal se fechou atrás do Onyx, Sere, você olha ao redor e não vê mais magia brilhando. Toda a magia desapareceu do local onde vocês estão. Vocês estão numa câmara, uma caverna. Toda irregular. Cadê essa com um teto. Cadê essa aljava aqui? Se ele. Você não sabe que tem essa aljava. Cadê essa aljava aqui? Olha, já. Você não sabe dessa aljava. Já, já fica. Eu queria te falar, não, mas tem vários itens mais que ninguém sabe que eu tenho. Pra quê? Você só tomando do. Eu deu tempo! Vamos distribuir esses bens aí. É, agora pode ser um bom momento pra distribuir os itens, né? Claro que não, agora não faz diferença. Não, mas vai ser necessário em breve, né? Ah, é? Sim. Mas seu personagem não sabe só magia, entendeu? Então bate isso também. Tem uma aljava. Ela nem sabe. Isso era defeito do sistema. O mago do primeiro nível tinha duas magias e aí tinha que tacar a daga. Ou frecha. Não fala assim que eu tenho um arco foda e uma cimitarra de gelo e fogo. Sim. É a cimitarra Mega Man? É. É a gelo e fogo. Pararara, Mega Man! No caso, agora é só cimitarra. Não queria falar nada, não. Mas tenho certeza que seu covil deve ser um quarto do covil dela. No mínimo. Meu covil só tem peça de ouro, um golem de rubro lá. Olha, gente, tá tudo contaminado no seu covil. Tá tudo. Olha, eu vou te falar, viu? Seu covil não vale nada perto do outro dela. O dragão de verdade aqui é ela. Golem. Bom, é uma câmara circular, tá? Ela tem aproximadamente uns 10 metros de largura por uns 15 metros de comprimento. Certo? Toda escura, com exceção da luz de alguma coisa que tá iluminando o local. Tá? Murin, você tá com seu machado em mãos? Ok, o machado do Murin tá iluminando o local. Certo? Mas o machado tá pronunciando. Ainda funciona então. O machado do Murin está iluminando o local. Vocês notam também que nas paredes ao redor existem tochas. Essas tochas elas estão queimando ali, pelo que vocês conseguem perceber, já há várias horas, porque elas estão no final das suas chamas, já quase apagando. Existem essas tochas e essas tochas iluminam as paredes dessa câmara. Essa caverna, tudo irregular onde vocês estão. O teto ele tem uns 8 metros de altura aproximadamente. É um teto abobadado, cheio de estalactites lá no alto. E aí vocês olham para aquelas estalactites que estão ocultas na penumbra ali. E chama a atenção de vocês que na ponta das estalactites existem joias incrustadas. Tinha, né? Existem joias incrustadas. E vocês olham para aquilo e vão olhando ao redor, vêm as tochas penduradas assim nas paredes, né? Mas não no alto. Elas estão em uma altura baixa, assim. As tochas estão a cerca de 1,20 m de altura. Tá do meu tamanho. A altura desse murinho aqui. causa do meu tamanho. Por causa do seu tamanho. Tá? Estão bem baixas as tochas para a altura de vocês. E aí vocês olham nas paredes e aí vocês percebem algo bizarro nas paredes também. As paredes também estão incrustadas de joias. Todas incrustadas de joias. Que ninguém vai ficar aí minerando essas paredes. Vocês olham o chão e o chão todo é um piso feito de terra, né? E todo arenoso, tem uma poeira ali de terra ou areia solta por cima desse piso, espalhada ali por cima. O que, que vocês fazem? Obviamente não tem pegada, né? Onix, já era assim? Não sei. Você pode procurar. Não. Que não queria te falar nada. O novo rei parece que não tá um pouco melhor que você, né? O quê? Tá espalhando joia pra todo lado, pô? Renato, ele tá Griel, um joga a percepção. Só me explica uma coisa, mas por que tem tocha aqui? Será que vocês enxergam no escuro? Porque provavelmente deve ter outra criatura aqui minerando. Tem pegadas no chão, já? Joga um tese rastrear. 56. Sobrevivência. Ou investigação. 56. Quando você olha assim, tem, tá cheio de joias, aí você foca o olho numa das joias, Griel. Aí você foca os olhos em outras joias ali. E aí você percebe que tem algo errado com essas joias. São olhos. São olhos. São Eles olhos. Estão fitando vocês. Tá, Gê, deu. 38. 38? Você olha no solo e você vê que tem pegadas, sim. Bom, pegadas de pés descalços, pés de formato aparentemente humanoide, tá? Com cinco dedinhos, calcanhar, bonitinho, mas pés pequenos, como se fossem pés do tamanho de criança. Mas os dedos, eles são desproporcionais ao tamanho do pé, meio gordinhos, não. Anões. Não. Não. E é... tem garrinhas na ponta. Aparentemente isso aqui é... É, não tem. É, como é que fala? É, isso aqui não é, naturalmente não é de beholder. Isso aqui tem gente andando por aqui, provavelmente com escavação. Com pés pequenos, se você observar ali, ó, com as garrinhas. Lembra bastante a pegada de anão, é, Halfling, mas tem uma. Não é algo isso. Algo que não condiz, que são, parece que são garras, fincam. Jogar cana. Me permite? É? Jogar cana, é, com vantagem. É, ficou boa, entendeu? 20 natural. Goblins. São... Pega uma carta. Ah, isso aqui são. Ah, é verdade, são goblins, é verdade. Isso aqui me lembrou bastante quando a gente tava em 80, os corredores e tal. É... Mas essas joias aqui, particularmente, não entendo porque tem joias aqui, não. Você olha e você vê que não são joias também. São e olhos. O Briel já falou, são olhos. Então. Que não tem magia aqui, então. Droga. Os caras mataram comigo. É que eu vi, é da outra vez que eu vim pelo. Né, mataram o. Pegaram os olhos e botaram na parede? É. Você tem um enigma aí da Chaves? É uma explicação. Talvez. Eu tenho. Eu tenho matado tem? Algum. Não, eu tenho o um personagem. Ah, não, em ou eu tenho, mas eu quero em off. Porque eu também não lembro. Deixa eu ver se eu imprimi. Olha, eu acho que você deu pra alguém. Então, é que não tá o olho é o antimagia. É que esse negócio ele tava diferente. Só no Roll20, né? É, ele tem que ter vida pra poder funcionar. Não é simplesmente arrancar um olho e ele vai estar ativo ali pra sempre. Entendeu? O meu olho. Não é Naruto. Não vou ter fácil, mas eu consigo abrir pelo Trello. O meu olho, por exemplo, não tá funcionando. Ao contrário do seu machado, que eu suponho que seja a rumba de fogo. Porque ele é o único coisa que a gente tá dominando. Ah, desculpa, eu esqueci de um detalhe. Quando você fala isso, o vídeo está iluminando, Onyx. É. Você sente uma dor lancinante. Todos vocês jogam uma salvaguarda de constituição, dificuldade 50. Ah, falei. É nem se eu tirasse 50 no dado de passado. O dano é maximizado, né, gente? Não, só o nosso. Ah! Quanto que é o bônus da Lisbeth? Ah! Agora eu vou pelo LOL só. Agora é 8 porque subiu o consciência. Vamos ver. Peraí, Beholder tem. Salud, passa, mano. Resistência lendária. Eu sou uma criatura agora, posso ter, né? Não, vamos lá. O negócio da Lisbeth está funcionando mesmo estando no campo de magia? Não. Não? Não. A aura dela é mágica, não? Eu não sei, por isso que eu não sei. Não sei se é mágica, se é mágica. É poder. A aura é mágica, ela fala, a aura é mágica. É só a gente olhar no clássico paladino aqui, a gente já descobre. Você tá, tem fácil aí, Gui? Mas essa magia derivada de... Consulta aí, por favor. Essa derivada das runas. Tomou um dano. Ai, caramba, cadê? Se for das runas, funciona. Cara, velho. Vai ter que abrir o Roll 20 pra ver o negócio. Eu não tenho essa opção, não. Eu vou pitar por levar o dano. Eu vou pitar por tomar no rabo. Alguém vai tomar no só rabo aí? Tem que entrar em fúria pra diminuir o dano. Puta, eu não vou ter fácil essa porra desse enigma. Não fala nada, fala. Começando no sexto nível, sempre que você, uma criatura amigável, fizer um save throw, ganha bônus igual ao seu carisma. Você tem que estar consciente para garantir esse bônus. É isso que fala. Então isso aí não é mágico. Então é uma, isso é só a presença dela que inspira vocês. É presença inspiradora, né? Eu peguei já, né? Eu jurava que era mágica. Bom, não vai salvar do mesmo jeito. É, mais 7 não vai resolver. Se fosse mais 18, mais 8. Mais 8 também não vai resolver. A CD é 50, Bredão. E se fosse mais 40, resolve. É magia? Por enquanto. É a habilidade dele. Ninguém não tem inspiração pra jogar com vantagem. Peraí. É considerado mágico? Eu não sei se eu tenho inspiração. Eu acho que eu tenho inspiração, não tenho? Eu não sei. Não, ele deu ponto herói pra mim. Eu teria que tirar 29 no dado, eu acho. Não, parece que não dá. O bagulho deu ponto heróico pra mim. Jeff, eu posso usar um ponto heróico pra rolar um D100? É magia. Subiu o grau em um dado, né, Dudu? 20 natural, Gredão. Pega uma carta. Tá, Gabriel. 20, 40, 51, 59. Passou. 60, quer dizer, tem que somar mais um. Passou. Tem mais dois ainda de bônus. 62. O que é que vocês vão fazer? É o teste. Resistência de constituição. É porque vai que tira um 20, né? Mais um? Coisa ruim agora. Mais um 20? Não, vai que tira um 20. Então, mais um 20? Ô Jeff, só uma questão. Resistência de constituição, tá sendo causado por alguma criatura? Alguma coisa? Como é que é? Ah, não adianta, eu já vou jogar com vantagem mesmo. Vocês tomam 88 pontos de dano necrótico. Ai, eu tô entrando em fúria. Tá, a gente tem que fazer um save do que eu tô com. Save de constituição CD 50 pra reduzir a metade desse dano. Ah, ok, quanto que é o dano? 88 pontos de dano necrótico. Eu vou usar a minha reação pra entrar em fúria. Ok. Como é? Então 44 só de dano. Beleza. 44 por ser mágico. Deixa eu. Vou aqui, passar essa aí, eu tomava um terço. No aplicativo. Acabou aqui. A música. Toma pra gravar? Coloquei. Gravando. Gravando. A gente consegue saber de onde a gente chama esse dano, hein? Consegue. Imagino que o mestre tá. Deixa eu só ver porque parou de tocar aqui. Só 13 aqui, porque eu vou ter regeneração 31. Se não tiver nenhum outro dano, em dois turnos eu já curei. Em dois turnos eu caí. Essa é a minha preocupação. Cara, só tem quanto de vida? Tá foda. 280. No máximo? É. Perdi 80 e pouco agora, tô com 200. Como que você perdeu 80 e pouco agora? A gente acabou de sair do armário. Não, ele tem 80 e pouco agora. Tem só 200 e pouco? Quanto tem de constituição? 14. 14 vezes 30? Não, 14 20. É mais quanto? Mais 2. Ah, 14. É 10, okay. É 10 vezes 20, 200. Mais o 40, 240. E aí mais alguma coisa que ele tem de vida. Eu tô com 22. D10 não, D12, né? Porque D10. Vocês tiveram um incremento de dado. O Ranger não era D10, então, já? É por isso que tem 88 aí. Vocês estão certo. Porque é 12 vezes 20. 12 vezes 20 é 240. Mais 40 o negócio é 280. Tem 8 de brinde. É isso, gente. Caramba. É isso. Tá certo. Eu tenho pouca saia e pouca vida. Eu sou. Ok. Eu sei, você tem boa constituição. Eu só tenho a vida que eu tenho aqui também por causa do revolver. Empresta sua ficha de runas aí, deixa eu ver uma coisa cada pra lembrar. A posição que você subir aí é mais 40 de vidinha que você ganha. É. O pé do durão ganha 8. Qual que são as runas de constituição? Você tem um total de 14 na runa da terra. Então, é isso que eu falei, Jeff. Essa parte aí eu acho que tinha que reventar porque eu não lembrava, não sabia disso. Que tinha que somar isso, tem umas coisas que somei. Então vamos lá. Então, ó, você tem 14. Quanto você tem de modificador de constituição? 2. Então tira 2. Quanto tem de proficiência? 10. 10. 11. Mas você já fez aqui subido já? Eu já corrigi. Já subi mais um. Já corrigiu? Tá, então. Então 2 com 11, 13. Então você tem um ponto só de runa da terra. Pode ser. Não lembro. Ah, Caraca. Se você tem um ponto só de Runar da Terra, você acrescenta esse 1 ao seu total de constituição. A runa mais alta que vocês tiverem aqui, tá? O grau mais alto de runa que vocês tiverem aqui, por exemplo, runa de força, destruição, energia, fogo, força fraca. A runa mais poderosa que vocês tiverem aqui em termos assim de treino, os pontinhos que vocês colocam, você vai pegar esses pontinhos, o ponto inteiro. Eu acho que não era o ponto inteiro não, porque senão eu vou subir 11 na minha força. Metade do grau de treino. Metade do grau de treino você soma a sua força, por exemplo. Vendo o treino. Metade. É, aqui precisa rever depois. É, depois dá uma conferida certa. Eu não lembro se eu fiz isso no mínimo. 5, só é 2, é 40 de vida. Não, é força, força. Você precisa ver isso. Porque as minhas duas, eu tenho tanto a runa de força quanto tenho, então. A runa de... Imagina agora 5 anéis. Tá? As runas aí são os atributos. E os atributos são os anéis. Então o atributo mais alto vai subir o seu anel. Entendeu? Ah, você vai subir todos os seus atributos. A mais alta desse sobe desse, esse sobe desse. Exato. Sobe desse. Como se fosse 5 anéis. Só que 5 anéis é o mais baixo que sobe. Então, por último, os 3 tá bem abaixo do que devia estar. Então, as coisas aqui. É. Então, minha força e minha constituição deve estar alta pra caralho, mano. Tem que rever isso aí. Bom, mas o que importa é que agora vocês tomaram. Ah, não, peraí. 88 mais 58. Toma mais 58. Esqueci do valor físico. Gente, correção, não é 2 turnos, não. Mais um turno. Não, 2 turnos. 50 quanto? Mais 58. 28. Vai dar 29 e metade. 29. Isso. Eu já cheguei pra lá e tava virado. Já vai dar ruim. Que boas-vindas de bosta! 20. Tá, vocês podem jogar um teste aí de inteligência arcana ou intuição. Isso porque a gente veio correr. 493, eu tô vendo. Pra entender o que tá acontecendo. Eu vou de intuição. Qual teste que é? Arcana, intuição, arcana, inteligência pura. 60? Boa. Arcana, 50, intuição. Intuição maior. Ui, quase um vintão. Ui, quase um vintão. É assim, ó. Se eu fizer 28. Certo. Vocês sentem ao redor de vocês essa energia destrutiva, desintegrante, envolvendo e destruindo o corpo de vocês. Você olha ao redor, Anex, e você imediatamente reconhece, assim, na parede, que vários daqueles olhinhos estão prejudicando vocês, criando um campo anti-magia. Mas não somente um campo anti-magia. Vocês estão também dentro de um campo antimatéria. É um campo antimatéria e um campo anti-magia onde vocês estão. Ao mesmo tempo que ele anula as magias de vocês, ele está tentando anular a matéria da qual vocês são construídos, desintegrando vocês pouco a pouco. Cada 6 segundos que vocês permanecerem ali dentro, vocês vão ser cada vez mais desintegrados. Não é tão pouco a pouco assim, não. O Grial já tá quase integrado ali, ó. A partir de qual altura que esses olhos aí estão afetando a gente, eles estão? Acho que eles estão. Joga um D10, alguém. Você tá falando sobre mais altas coisas ou nem? Não, tô entrando por essa. Tipo assim, eu tô observando. 3. Se tem um padrão, tipo. 3 vezes 1,5. A partir desse... 4,5. 4,5 metros de altura e começa esses olhinhos, então. Vocês não conseguem precisar qual olho que está emanando esse campo antimatéria, antimagia, tá? Mas vocês conseguem sentir que ele tem um tamanho de 4,5 metros de raio. Ou seja, 9 metros de diâmetro. A altura do... 8 metros. A câmara tem 8 metros de diâmetro. De altura, quer dizer. 6 de largura. Quanto que eu tinha falado? Um 6 de largura. É uns 6 metros de largura por uns 9 metros de comprimento, mais ou menos. Pessoal, não é por nada não, mas eu não sei precisar o centro qual ou quais olhos estão afetando a gente. Mas se a gente ficar aqui muito tempo, a gente vai deixar de existir. Eles estão tentando desintegrar a gente, ao mesmo tempo estão minando nossa magia. Então sugiro que a gente prossiga esse corredor o mais rápido possível pra poder sair em algum lugar. E enquanto isso vocês puderem fazer, se vocês conseguirem. Corredor? Que corredor? Deixa eu falar no corredor? Não, tá numa sala, né? Vocês estão numa câmara. Quando você olha, que a gente segue por esse corredor, você aponta pra um lugar. No alto, a uns 4,5 metros de altura, tem um túnel. Deve dar 1,5 metro de diâmetro esse túnel. Tá um túnel circular e irregular. A 4,5 metros do solo. Talvez se a gente for até ali, ó, onde obviamente um derrover passou desintegrando ali pra criar uma passagem, a gente consegue sair dessa área aqui. Até chegar lá, vocês conseguem criar uma magia com essas runas aí de proteção, pra que a gente seja protegido dessa destruição de matéria, desse desintegrar. Pera lá, agora eu tenho que perguntar se fazer, né? Como é que funciona esse negócio que tá vindo? Tipo assim, eu quero usar a coluna da compreensão já pra entender. Eu vi que eu tive a minha energia vital drenada. Eu quero saber se foi de dentro pra fora, de fora pra dentro, se foi igual. Eu quero saber se tá sendo de fora pra dentro. De fora pra dentro, uma coisa que veio de fora de vocês. Então se dá pra fazer uma armadura biológica. Então eu vou fazer isso, Jeff. Eu vou usar a runa da criação e eu vou criar em volta de todo mundo, a gente. Tanto assim de Seu matéria. De qualquer matéria. Pra não chegar na gente esse campo de matéria. Ok. Você vai rolar um teste de runa, você vai usar dentro do seu grau de maestria. Vamos ver quando que eu consigo. Se ele sabe ao certo quantos pontos de runa você tem agora? Como assim? No total? 20 toneladas dá, né? Você fala de graduação. Eu acho que não consigo. É muito fácil. É 5 por runa. E vocês só começaram a ganhar ponto extras agora. Eu tenho aqui marcadinho certinho quanto que eu tenho que arrumar. Olha, ó. Não, você vai ajudar. Natamigos, ela fez o dela certinho, tá? Mas olha o seguinte, ó. Quantas runas você tem? Várias. Uma, duas, três. Não precisa me falar o total. Pra cada runa, você ganhou 5 pontos no início. As que foram ganhando depois é outra história. Tá? Então as runas que estavam no início, considera lá que você tinha um total de 5 pontos por runa para distribuir entre elas. É que essas são as graduações. O máximo de graduação é o dobro da sua proficiência. Dobro da proficiência? Está escrito aí. Não, tem um problema também, Jeff, que na época que também teve essas somadas, por exemplo, eu lembrava que não podia passar de 30. Então, por exemplo, eu tenho certeza que na destreza eu somei só até 30. Entendeu? Mas somou alguma coisa. Então assim, é complicado eu dizer, tipo. Não, tudo bem, só tô explicando pra você a regra. Mas esse do limite do 30 também eu já aboli. É, então, mas foi na época do limite do 30, então por isso que eu falei, tem que pegar de novo e olhar tudo de novo. Mas aqui eu tenho. Runa da criação, eu tenho 38 de. Então tá, então você vai rolar ou você vai usar de 38 pra baixo? Vou rolar de 38 pra baixo. Escolha o valor e me fala o resultado em pontos 37. De dano. Não é ponto de dano, Jeff. A ideia é a seguinte: eu vou ficar criando matéria enquanto for destruindo matéria. Então, em dados de dano, vê aí quantos dados de dano você vai rolar. Tá bom. 12 de 10, seria 37. É que eu tava pensando na massa que tava criando, né? Mas, beleza, 12 de 10. 12 de 10. Joga os 12 de 10. O máximo, não é? O máximo. É o máximo. É. Então, quanto que é 12 de 10? Cadê a calculadora? 120. 120. Ok. Então, cada um de vocês, nesse turno, tem 120 pontos de vida temporários. 120 temporários. Ok? Certo. 3 turnos agora vai durar. Caralho. Bom, foi o Onyx, foi o Grial. Quando todo mundo agir, vocês vão tomar dano de novo. Eu tô no perna pra quem tem. Só ninguém age. Eu tô no perna pra quem tem. É, tipo, fez a paradinha, vamos pra lá então. Ok, beleza. A ideia é ficar fazendo o jutsu do Naruto enquanto eu tô andando, tá? Não preciso fazer parado não, espero. Ok, o negócio ele tá... Oh, o que aconteceu? Quebrou. Não. Não. Fudeu. O negócio tá a 4 metros e meio de altura, onde vocês estão. Ah, mas a maioria do povo voa. É maior do que esse piso aqui onde a gente tá. Ah, não, olha, onde a habitação funciona. 4 metros e meio, acho que é dessa mureta até o solo lá embaixo. Quem não voa? Todos vocês. Eu vou. Como vocês voam? Asa. Eu tenho asa do demônio. Eu posso ter asa e como elemental o meu deslocamento normal é voo. Ok. Eu tenho meu passarinho. Tem a Hurt com você. Com magia. Você vai grudar na coruja? Não, acho que eu tenho asa. Você não anda na parede, não? Tem asa. Tenho. Isso parece. Com forma do Avatar de Glória, se eu não me engano. Ah, mas eles têm que virar, né? Que eu nunca você anda na parede, filho. Bom, ok. Com da aranha. Ah, ele tem sinal da aranha. Mas não, a gente dá pezinho pra quem não voa. Que nada, sandália não funciona, né? Ah, eu vou pegar minha flauta e vou tocando uma música enquanto isso. É um poder divino, não sei se funciona. Ah, vamos ver. É um poder novo que eu já peguei, a atuação é irresistível. Vamos ver. As criaturas que seriam os homens, eles dançam e não conseguem realizar ações. Faz um CD de sabedoria. Eu tô imaginando esses olhos dançando. Interessante. Eles assim. Antes de mais nada, alguém joga um D8. Mudando o dado, hein? O Zoinho tá um pro lado pro outro, pro lado pro outro, pro lado pro outro, passando pra baixo, pro lado pro outro, passando pra baixo. A câmera é isso aqui. Então, vocês estão aqui. 1, 2, 3, 4. Joga um D8. De novo. Vamos continuar aqui, né? Vamos ver onde vai estar a saída. Cinco. Aqui, aperta. Saída tá perto de vocês. Ô, Gê, se for, tipo, invisível, coisa do tipo, eu sei, viu? Sabe o quê? De porta, tipo, invisível, esse tipo de coisa. Eu também. Porta secreta, por causa do bagulho élfico, né? Ah, tá. A gente tem também, visão verdadeira. Visão às cegas. Visão verdadeira. É, eu tenho visão às cegas. É, porque agora eu tô com outro charme, então. Ok, visão às cegas. Muito bem, né? Eu também tinha. Bom, de que forma... não tem mais, de. Agora você tem visão mesmo. Então, mais ainda, né? A visão verdadeira, né? Agora você tem. Agora você... Nossa, olha que disparidade, né? Saiu de um personagem sem olhos, agora um personagem com três. Com visão verdadeira, os caralho. Né? Mas nesse caso... Você tem um problema com olhos, né? Tem. Vários, né? Não, mas é 1%. Bom, de que forma que vocês vão até essa saída, então? Descreva um por um pra mim. Eu vou reduzir ele fazendo aquela transformação, transforma e tudo mais. Não, tá 1% de agora. Então calma, Siri, você tá se transformando o que pra ir pra. De que forma você tá indo pra saída? Elemental. Virando elemental. Tá se transformando em elemental, beleza. Eu tô vendo que o Sanrael aqui pegou a lira dele, a flauta ali tá tocando. O Legolas aqui tá olhando o rolê. Tá criando as armaduras. Eu tô criando matéria na gente. E eu tô vendo se vai ter alguma coisa que eu possa contra-atacar, porque eu sei que a gente tá num território totalmente hostil. E... Vai ser osso. Continua. Vai ser complicado, eu tô observando até o último livro pra poder acompanhar. Seremos tratados como reis, né? Isso vai ser o último a sair? Sim. Como sempre. Ok. Se ele se transforma em elemental e vai voando, é isso. Se elemental voa. Eu tô indo porque eu não sei se tem alguém que não voa. Então eu vou, que coisa, se alguém não conseguir, tipo, eu levo. Tá, mas me descreve como que você vai chegar até a saída. Vou indo. Indo como? Flutuando. Flutuando. Você voa, então. É. Você é um elemental de ar. De magia. De magia. É, eu não toco o chão. Um elemental de magia num campo de magia. Você viu que legal? Vou dar dano em você. Não é nada. Vou, eu quero que se foda. É o paradoxo do paradoxo. Vou dar um dano dobrado em você agora. Isso. Chore por isso. É um elemental de nada, então. Eu sou elemental de nada. É. De novo. É. Legal. Lagoa do nada. É. Elemental. Você quer inimigo favorito elemental? É aí, ó. Bom, beleza. Então você tá flutuando. Isso. Ok. E vai sair? Vou, não vou entrar. Eu vou esperar aí embaixo pra ver se alguém precisa de ajuda. Ok, próximo. Eu vou sair, né? Eu vou voando, tocando. Eu também. Vocês têm asas. É, eu perguntei a alguém que não voa. Você voa? O Grial, acho que não. Moço. Não. Não? Quer ajuda? Por favor. Vocês têm asas assim normalmente, não precisa ativar magicamente. Não. Eu tenho asa da... Sou um elfo... Na forma de elfo do céu. Elfo do céu. Asa. Ok. Beleza. Eu levo o Beholder. Aproveitando, vou perguntar. Na forma de Avatar de Glória eu tenho asa, mas nunca nem sei. Como é que eu faço pra entrar no modo de Avatar de Glória? Porque eu nunca, nunca entrei. Acho que uma vez só se faz, né? Só pra... Pô, isso é pergunta que se faz essas horas, caramba? Nem eu sei agora. Não, mas beleza, só pra... depois eu vejo. Magicamente. É, imagino que seja magicamente, mas depois eu vejo. Depois eu vejo. A série tá levando então o Onyx, quase que eu falo a Toph. Ah, mas qualquer coisa. A moça ali. A Lisbeth tem asas. A Lisbeth também. Tem asas. Ela consegue. Lisbeth também tem asas. Ok. Lisbeth leva a Grial então? Pode ser. Porque o Grial também não voa, né? É, a gente não sabe. Ok. Beleza. Então tá. Você não é um mago parrudo, né? Hã? Você é gordo? Não, eu sou baixinho e magrelo. Você tá mais barrigudinho. Você é um elfo barrigudinho? É que você é meio elfo, né? Não, é elfo inteiro. Você é elfo inteiro? Acho que você era meio. Não, é elfo inteiro, baixinho e barrigudinho. Barriga d'água. Pra fugir do estereótipo, né? Não tem problema, mas dá pra levar então. É que ele comeu um beholder. Faz sentido. Literalmente. literalmente. O Beholder comeu ele primeiro, né? E depois. Ah, foi um troca-troca, né? Foi um troca-troca. Bom, beleza, então. Sem qualquer complicação, vocês conseguem flutuar em direção desse túnel de saída. Vocês vão entrando um atrás do outro. É um túnel extremamente apertado e apenas 1,5 metros de diâmetro aproximadamente. Okay. Tá? Vocês são obrigados a ir engatinhando ali ou voando na horizontal para conseguir atravessar esse túnel. Uhum. Mas vocês conseguem chegar até ele sem dificuldade. Certo? Uhum. É, quando vocês entram nesse túnel, já não existem mais tochas. Um tiro para você. Tem picuninho. Dá um picuninho aí. Vai tomar o seu. Tinha 15 mil sorvete. Eu quero que você decida que em algum momento volta a magia. Dá um picuninho aí. Certo. Ele que fugiu. Vou descrever. Vocês entram nesse túnel. Só tem picuninho? Não, é que abriu sozinho. Cara, o negócio. Eu puxei. Caramba. Acho que tá derretendo. Ah, também vou querer então. Tá derretendo. Peguei um bumbum. Vamos acabar com esses picolinhos de bumbum. Tudo. Né? Pega um pra mim. Bumbum. Cata aí pra nós, Gabriel. Do que você quer? Qualquer um. Picolinho. Toma Blue Eyes. Eu só não quero de amendoim. Toma Blue Eyes pra você. Acho que não tem de amendoim. Não tem mais? Olha, obrigado. Você pegou de amendoim? Tinha. Peguei, Gui. Maracujá, você tá querendo me acalmar por algum motivo? Você tá dando muito dano nele. Eu tô calminho, eu tô calmo, gente. Falta de um, tem uns 5. Joga aí, faça favor. Falei, é que eu não gosto. Taca aí, faça favor. E ó, chocolate que é bom, achei. Não tem chocolate, tem de bombom. Tem chocolate. Eu trouxe chocolate. Eu não achei lugar nenhum. O Breno comeu todos, então. Não comi nenhum chocolate. Tá junto com o picolinho. Tá junto com o picolinho. O morango tá com a pior? Eu tenho certeza que eu não vi vocês abrindo a jodetinha ou o chocolate. Eu peguei chocolate, bombom, tudo esses aí de chá de fresco. Leite. É porque eu também não vi chocolate, por isso que eu tudo concordei pra ele. Eu vou lá pegar um chocolate já. Eu vi bombom. Bom. Mas bombom é o quê? Chocolate? Não. Não. Bombom. Sensação de chocolate? Depende do bombom? É. Tem até de banana? Nossa, isso é uma blasfêmia. Essa porra encarece essa caixa de bombom. Bom. Vocês entram naquele túnel escuro. Sinuoso, porque ali não tem mais as tochas. A única fonte de iluminação agora é o machado do Murin. Aquela porrada de olhinhos na parede. Continuam os olhinhos. Conforme vocês vão passando os olhinhos, eles vão encarando vocês. Dando e vocês veem os olhinhos começando a tremer. Dentro do túnel também tem os olhinhos? Dentro do túnel também tem os olhinhos. Mas tá tocando ainda, né? Tá tocando. É, dá pra tocar com o sol. E andando pra outra. Só tem que flutuar e tocando. É pequeno. Tô sem jeito. Consegue abrir ela. É caminhando, encampando e seguindo o negão. Eu tenho que fazer algum teste pra agir, é isso? Sabedoria 34. Qual que é o alcance desse seu poder? É, se estiver ouvindo. Ah, se estiver ouvindo? É. Eles não ouvem, eles são só olhos. Ah, mas. Não sei. Eu não sei, Brandão. É, justamente, aposto, né? Segue ouvindo sua porra. Pode falar, eu sou todo ouvido. Não afeta ele, seu Lerim. Eu pego ele com cocô queimado, tá vendo? Sere, você vê o Lerim tocando. É a lira, né? Ou é a flauta? Flauta. A flauta, vê ele tocando a flauta. Conforme ele vai tocando, você vê as notas mágicas saindo da flauta dele, em direção aos olhinhos ali, aquelas notas musicais tombando, explodindo e emanando energia mágica. Vê isso nitidamente, a magia voltou a funcionar. Tem magia, galera. Só que, conforme você vai utilizando o seu poder mágico, Celerim, poder divino no caso, você percebe que esses olhinhos eles não estão sendo afetados, porque eles continuam encarando vocês, tremelicando quando olham pra vocês e atacando vocês. Vamos revidar? É, acho que confundiram amendoim com chocolate. Eu peguei de lá, tenho certeza. Não tem não, Diego. Esse amendoim tem uns 15, né? Tem doce de leite, tem coco queimado, tem amendoim. Eu digo uma enquete. Eu acho que te enganaram. Eu essa qualquer planta, essa menina é chocolate. Vamos para a pergunta. Alguém comeu chocolate? Ninguém comeu chocolate. A gente pode fazer uma auditoria dos votos. Porque tem as... pode ser que eu tenha pego o chocolate e tenha devolvido ou confundido. Pode ser. Não lembro de ter pego. A embalagem do amendoim. O doce de leite é igualzinho do chocolate. Não veio nenhum do chocolate, viu, de embalagem. E a do bumbum também, só o do bumbum? Do bumbum. A hora que a gente passou ali embaixo, nitidamente os olhos estavam bloqueando o nosso poder mágico. Chegou ali, o poder divino dele, o poder mágico dele, eu não sei que ele é um deus. Eu sinto a presença parecida. Mas assumo que é o poder dele que está interferindo nisso daí, nesse campo de magia, ou esses olhos aí são olhos que só dão dano e não tem interferência. É que eu acho que voltou a funcionar quando começou a tremer. A partir daquele corredorzinho específico, não sei o que tal. Mas eles trocaram de poder, entendeu? Então pode ser que esses não sejam os olhos centrais. Preciso que vocês falem 3D12. As três rainhas. Eu rolo um. Do bom, já pra... se eu for ser desintegrado, que seja com raio, que eu falei. 9, 8 e 1. 9, 8 e 1. Gente, o morango tem que comer um copo. Então toma. Ah, eu percebi. Ele também tá fugindo. O Guaís tá ainda tentando aí. Esse tá bom, ele. Perou. 9... 8 e 1. Ok. Um elemental e dois condição. Todo mundo joga um dado. Alguém escolhe um dado, todo mundo joga o dado. 20. Todo mundo joga o D20, então. Quem tirar o menor valor vai se fuder. Oi. Nossa! Tirou um. Não, seis. Comigo não morreu, então. Sei também. Mas a gente invoca o capiroto. Dois! Aê! Invocou. Não importa eu rolar aí. Joga aí, Moren. Tira um agora. Esse não, não. Ele tá ordenhando o saquinho de sorvete. Vou fazer. Vou pôr Guaraná, ó, picolinho. Alguém vaca preta? Vou pôr Guaraná. Não, você pega vaca preta, porque sorvete. Rola o dado aí, caralho. Dá o D20 na mão dele pra rolar. Ele tirou. Oi. 6, 6 e 2. Ele tirou 8. Eu fui o primeiro a jogar. Rola um D20. Ó, Bert, tirou 6 e ufa. 13. Então. 6, 6 e 2. Eu fui o maior, pelo visto. Então vamos na sequência. Eu vou ser o único que não vou tomar o dano. Não, Ariel, também não. 6. Primeiro que rolou foi o Onix. É, como é que era? Era 1. 8 e 9. 8, 9 e 1, né? É, 8, 9 e 1. 8, 9 e 1. 9, 8 e 1. 9, 8 1. A sequência vai ser na ordem que você falou ou na ordem crescente? Desculpa, eu não entendi. A sequência vai ser na ordem que você falou, 8, 9 e 1 ou na sequência crescente, 1, 8, 9? Bom, depende, se for baseado nos meus ataques aqui... Vou começar. Eu acho que faz lado. O nosso resultado em crescente, mas o resultado que você arrumou os dados do raio. Tipo, o primeiro raio vai no 2, o segundo raio vai no 6 e o terceiro vai no 6 também. Na ordem dos raios crescente. Isso, só que aí, não, os dados aí do raio 981 você pode deixar nessa ordem. Só se que você 9... quiser deixar o que se fode mais, o que tirou menos, faz desse jeito. É o que eu tô falando, se for então tá. Na minha lista aqui. O meu era tipo, o primeiro raio que tirou foi o 9. Vai no que tirou menos, no 2. Aí o segundo raio que tirou foi o 8. É, só deu a sorte de ser nessa ordem. Então, aqui quanto maior, melhor pra vocês. É, eu sei, porque o primeiro são elementais e o segundo são condições. É o beholder normal. Então coloca essa ideia, Jeff. Não, é que assim, ó, ele não falou que quem tirou. Quem tirou o menor valor vai se fuder mais. Isso, quem tirou o menor valor vai se fuder mais. Aí é quanto maior, pior pra gente, não é? Então 9. Então a gente vai fazer decrescente. Então, 8 e 9. Isso, 1, 8 e 9. Então, o Anix vai rolar um save intro de destreza. E o Celerinho, uma salvaguarda de sabedoria com vantagem, Celerinho. Não pode ser estranho. Se você fosse a tosse, você rolaria com vantagem. Ah, com certeza não rolaria. Apesar nem do seu teste. E eu? Não rolo? Você vai rolar outra coisa. Teste de morte, ó. Meu Deus, 16. Falhou, a dificuldade era 50. Lógico que eu falei. Tá destreza, pra mim, só tem inteligência. 50? 50. Fudeu 49. Nossa, porra! Que ruim! Nossa, que bosta! Não, é por um par tomar no seu cu. Eu passei, quer eu passar? Falei por quer 40. Passar, ah, se fudeu. Eu te ajudo. Eu falei por 40. Falei por um. Qual um danês que eu tô somando? Como da tua casa? Ah, não, pera. Eu tenho o um bagulho da carta aqui. No meu próximo turno eu tenho mais dois. Ok. Então, 51, passei. Mas se eu usasse essa carta aí também ia faltar pouco, né? 40. Celerim, você foi o 9, né? Morreu. O que acontece é o seguinte: você é um deus. Agora. Cada vez mais poderoso. Ou não. Cada hora mais onipotente. Porém, você sente uma presença divina muitas vezes maior do que a sua nesse local. Emanando de algum desses olhinhos que você não sabe dizer qual é. Você até sabe se você viu o olhinho brilhando disparando um raio no celeirinho. Não, não, o raio ele é visível. Você viu o olhinho disparando um raio em você. Tá? E aí você sente essa presença divina muitas vezes maior, mais poderosa do que a sua própria. E você se amedronta diante disso. Porém, você sabe, não, eu sou um deus, não posso sentir medo. Você chacoalha a cabeça, quebra esse feitiço que é colocado sobre você e resiste ao poder dele. Quase. Era o raio de medo. Anix, falhou? Nossa, 35. Que isso? A Ciere tá carregando você ali pelo túnel, né? Não, já não tá mais carregando, né? Ah, no túnel não precisa, ele sabe andar. Tá rastejando, ele tá, tá na frente da Ciere ou atrás da Ciere? Na frente, eu acho, né? Na frente, né? Porque eu coloco você pra você ir. Ok. Nossa, ele cai. Vocês estão indo ali rastejando pelo túnel, né? O Onyx rastejando rapidamente pelo túnel. De repente o Onyx, ele para. E ele continua rastejando bem lentamente. Lentidão. Lentidão. Lentidão. Você vai ficar lento. E pode repetir o teste no início de cada turno pra quebrar o efeito. Vamos ver se não acelera. Se fosse pedra, era pior. Se fosse pedra, era bem pior. Tá? Era paralisado. Se fosse a tocha, ia virar pedra. Vou mandar pro peito. Vou mandar a carne pra pedra, pra pedregulho, granito, qualquer outra. Mas não é? É, você ia se arrumar o quê? Aí vira pedra fome. Você não rolou nada? Você só aceitou? Pera, sabão. Ele não falou pra mim. Não, agora é nosso turno, né? Não, eu sei ali o raio 1. Agora é nosso turno, né, Fred? Não. Faz um construto de pedra de sabão. Construto top, pedra de sabão. 74. Rola um D100. Vixe, Maria. Alguém empresta. Empresta, pega a douradinha. É, eu não trouxe os D10 hoje. Eu trouxe, mas é que eu deixei tudo no negócio. Deixa eu achar. 39. Nossa, que difícil foi. 39. Eita, contando. Se vira, caiu um olhinho na minha mão. Pô, o Jeff tá jogando batalha naval aqui. Tá jogando batalha 139. Caralho, fala que foi água, amor. Não. Foi olho. Foi olho. Mas foi você olho. Tá andando e um raio, um olho vira assim na sua direção e. Dispara um relâmpago em você. Cachau. Save em trono de destreza. Dificuldade 50. Ou você. Toma. Ou pra resistir a metade. Reduzir a metade o dano. 19. Vai passar, hein? Lightning Bolt é 8d6, né? Isso. Mas aumenta quanto por cada nível? 1d6. Mais 1d6? Então 8d6 no terceiro. 14 é o máximo, né? É. Não é já dando máximo? Sempre, ele vai querer saber quanto tem de dado. Tá. Parabéns, amor. Parabéns você, uma moeba! Deu quanto? É seu! Então são 14. Eu vou somar já. Ah, tá, foi outra coisa. 14d8 que você vai tomar de dano, Ciere. É destreza? Destreza. Dificuldade 50. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou. Tá ativado as coisas. É dano máximo? Então passei. Ah, é dano máximo, é verdade. Esqueceu? Não, mas é só de vocês, né? Você quer tudo dele também, dano máximo? Só se eu fosse monstruosidade. Eu não sou monstruosidade. Eu sou. No outro lado, ele tomou um dano máximo? Não foi. 58 não era o máximo. Ô, amor. Oi. É dano de quê? Eletricidade. Isso. Eu sou imune, não sei se vai fazer diferença. Resiste a metade, reduz a... Não, peraí. Reduz a metade. Reduz a metade? Metade virou resistência aqui? A gente já sabe como é que é esse esquema. 77. Você sabe como é que é esse esquema quando você faz isso, né? Tá ciente? É runa. É. Runa. Runa. A gente já também não é trouxa. Né? Runa, com certeza. 77 pontos de dano elétrico. Quer dizer, então, que aí, nesse caso você teria que avisar. Porque como eu tenho resistência, é dano pela metade, então tomo dano integral. Porque minha resistência é mágica, minha resistência é runa. Certo? Eu resisto ao dano mágico, não ao dano de uma runa. É, deixa eu pensar. É um terço, não era? Tava sempre o dobro de dano, então. Só que resisto a metade. Tipo assim, se eu passar num teste, aí é um terço. Não, Di. Porque, eu, que nem a nossa resistência, também não provém da runa. A gente não tem resistência à runa. A gente tem resistência, que nem eu tenho imunidade ao elemento. Ao dano, é. Se o dano for causado por runa, ele... runa, aí ele quebra essa imunidade pra resistência. Ah, entendeu. Entendeu? Então, e eu que tenho resistência, então quebra resistência e vira dano total. Isso. Ah, tá. Então, tem um negócio que eu não acrescentei não ainda. Eu lembro que tinha alguma. Deixa eu ver. Não, você tem resistência, aí coisa... você perderia a resistência. Então, você perderia a resistência. É que ela, por ter imunidade, a imunidade dela vira resistência, tá? Metade do dano. Eu tenho resistência, não tenho imunidade. Tem resistência, todo dano mágico. Só que esse dano mágico é um dano mágico. Dois. De runa, proveniente de runa. Ela 3. Ignora essa minha resistência, ou seja, eu tomo dano integral. Cadê o D6? Que meio. Cadê meu D6? 3. Meu D6. 4. 5. Vou descartar você. 2, 3, 4. Tá. Se ele rola um D10. Vou roubar aqui, tá, cara? Pode pegar. Vamos aí, ô Champs. Presta atenção, Champs, caralho. 1. 1? É dano de runa. Você sabe, Siri, que você é imune a esse dano elétrico. Mas ainda assim ele consegue ferir você. Aí eu falo, ah, filho. Dano de runa. Da mãe. Como runa seria? Eu já falo assim, ó. Ô, galera. Será? Nós tá tomando runa aqui na cara. Tem runa por aqui. Outra. Logo vi. Logo vi. Não, peraí. Logo vi. Você fala baleia também? Não, mas falo muitas vezes. Inclusive minha squall. Minha squall, né? Como não consigo saber disso? Sou o verdadeiro poliglota. Não sei. Não sou a top, lógico. Não dá pra gente saber só pelo... Tipo, tem um problema com línguas também, né? Não, mas... Pô, a gente tem a runa... Todo mundo quer ser top. Não, pera. Né? Não, ninguém quer mais morrer, não. A gente só não tem energia, será? Não, energia a gente pegou. Alguma das forças a gente não tem. Ó, força forte a gente não tem. Alteração a gente não tem. Matéria a gente não tem. Primórdio, espaço e sombra. Força forte mantém o núcleo do átomo coeso. Alteração a gente tem. Alteração a gente tem. Tem aqui escrito, ó. Alteração. Até onde eu lembro, mas não tem alteração, não. Então alguma outra não, tá roubando. Tá roubando também. Oxi. Alteração aqui não tem. Então eu entendi alguma coisa errada, porque a última alteração. Runa que a gente pegou foi de energia. É. Não, essa aqui foi lá no início, junto com ar, água, terra. Ó, vê qual alteração. Que você tem aí, Ariel. Destruição. Não, isso aí você não vou ter, desculpa. Energia. Ele também não tem. Energia ele também não tem, né? Fogo. Não, fogo tem. Fogo tem. É das quatro primeiras. Fogo lá. Tem. Ah, tem. Força tem, fraca. Essa fraca. É porque você tem só as elementais, cara. Não, sim. Aí por isso falou, só as acho que tem, quem tem todas é eu e talvez o Ariel. O Ariel também não tem todas. Né? É, fraca aqui consta a alteração como faltante pra mim. Mas que coisa qualquer, né? É por isso que eu tô falando pra você ver que eu vou te falar qual que eu tenho. Não, criação, essa daí? Não, criação tá marcado, vem, criação. Tá. Vem, confere aí. Não, não. Então alguma runa eu tenho aí. Eu vou te falar e você vai falar o que não tem, tá bom? Força fraca, acho que não tem aí, né? Não. Não, tenho. Tem? Tenho. Água tem. Tenho. Ar tem. Tenho. Velocidade tem. Tenho. Gravidade não vai ter. Terra tem. Tenho. Compreensão, acho que tenho. Tem. Criação também. Eletromagnetismo. Não tenho. Mente. Também não. Devia ter. Alma. Tenho. Tempo. Tenho. Vida. Não. Controle. Tenho. Luz. Não. Então, sim. por volta do monte. Mas acho que ele não treinou essas aí. Eu não sei. Essas são as que a gente treinou. Você treinou a maioria, você treinou todas. Eu treinei todas. Você foi egoísta e quis treinar todas. Seu cu, que Quando estava lá. Treinar até que não tinha, que estava lá no espaço, perdido. Você não tem objetivo, eu tenho. Quando a gente tava naquela sala do tempo infinito, lá, sabe? Como quando, assim? Quando a gente tava naquela sala do Aldrich. É. Sim. Quais eram as opções que a gente tinha? A gente tinha. Sim, a gente não. Tinha do tempo só. Não, sim, tá e não. Droga, eu quero. Bom, tá chapado. A gente tinha lá não, a velocidade, criação. Fogo a gente tinha, água, ar, velocidade. Ele completou os elementais que faltavam. Compreensão. Compreensão não foi depois, foi do Almister. Compreensão foi depois. Criação a gente já tinha. Já. Eletromagnetismo foi depois. Mente a gente tinha. A gente tinha, você pode ter. Ó, lá a gente tinha todos os elementais. A mente, luz, vida, controle, luz. E eu não lembro se a alma controle, a gente. Acho que a alma a gente não tinha. Alma foi não depois. Tinha. Alma foi depois também. Então, não tenho ideia de qual que era então. Alteração consta que vocês não têm não ainda. Não tem, a gente não tem alteração. Que coisa, então. Velocidade também, porque ele trocou. Por que mente eu devia ter? Vai. Não, porque a gente porque já tinha. Porque a gente tem. E se você treinou todas as runas lá, então você já teria ela também. Não, acho que eu não treinei todos por. Não, eu lembro que não treinei todos. Não, não. É, então só eu treinei. Porque, todos, tipo. Então. Ele tinha mais velocidade, porque a velocidade tem cravada no peito. Se eu, lembrasse, se eu treinasse, você não podia distribuir ponto direito, alguma coisa assim. Não, você marcou todas as runas no corpo, mas você aprimorou mais a da velocidade e a do ar, não foi? Uma coisa assim. Mas você tem a runa, você então, só não tem não pagava, graduações nela. Não pagava coisa só pra pegar a runa? Não pagava nada. Ah, então peguei todos, porra. Não pagava nada, peguei todos. Não pagava nada, exato. Mas pagar o quê? Paga não, dois? Não, porque eu tinha entendido que pagava, tipo assim, pelo menos um dia estudando. Entendeu? Ah, não, a gente perdeu o tempo estudando. A gente sim, gastou o tempo, só que vocês tiveram um ano. Mas a gente tinha um ano pra treinar. E é que, tipo, eu lembro que tinha uns pontos pra gastar, entendeu? Não, os pontos você tem depois que você treina. A gente ganhou, tipo assim, ah, quantas runas a gente pegou? X runas. Faz X vezes 5. Nossa, essa parte do runa minha tá todinha bugada. Não, bom, alteração não. Tá. É, pegou é, muda por causa disso, porque muda ele tem menos pontos pra distribuir em todas as runas. Tem. E aqui é multiplicar tudo, ele fica com menos pontos é pra distribuir aí? Das runas. Ó, então, vida útil. Porque ele queria focar em mais na velocidade. Pra você, talvez. Sim. Vida, mente, alma. Não é teu magnetismo, acho que não. Eu acho que ele não pegou todas, viu, Jeff? Porque ele ia ficar com menos ponto pra distribuir em todas as runas. Não, mas você ganha baseado nas runas. Você ganha baseado nas runas. Tá vendo, cara? Porque eu tinha eu achava que era isso também, o Slark. Não, porque eu não peguei. Não. Eu peguei só os elementais e é justamente por causa disso. Pra não ter pontos no começo. Porque ela pode ter mudado agora as runas novas. Foi assim, a gente pegou X runas. Por exemplo, se eu peguei 10 runas, eu ia ter 50 pontos pra distribuir entre mente, essas 10. Isso é interessante, rapidamente. Se você pegasse duas, como é que seria? Ia ser 10 pontos. Então, nem sentido, então, porque todo mundo pegou tudo. Porque tem gente pontos. Que não quer, que nem o Brad não queria. Não, o Brad não quer runa. Não, o Carp só queria as elementais. Não, porque, tipo assim, mesmo que você não queira, você coloca um em tudo e os outros 50 pontos que você não coloca o que você quer. Tipo. Pra falar a verdade, a gente só soube que a gente ia ter ponto depois ali. Ah, é. A gente perguntou, o Jeff perguntou, ah, qual que você vai treinar? Ah, mas falei, assim. Eu vou treinar todas. Aí cada um falou que queria treinar. Beleza, depois, beleza, vocês treinaram essa. Agora que vocês já treinaram essas, vocês vão receber a graduação. Uhum. Antes, mas, ninguém sabia. É aquilo lá, gente. Minha memória é uma merda. Eu não lembro porra nenhuma disso. Tipo assim, na minha cabeça, eu sei o que o Carpa falou, sabe? Eu peguei menos, porque se eu pegasse mais, eu ia ter menos ponto pra distribuir. Eu tinha, acho que a gente tinha entendido isso. Na época. Acho que assim, dá coisa. Eu fui pra consumir uma charta, ele tá bem parecido com o Dio. Eu tava pensando em fazer isso. Eu tava na mente. Bom... Beleza, então. Cera toma um relâmpago e alerta vocês de que as runas estão agindo sobre vocês. E o Onyx está lá. Pode rolar outro save, hein, Fro, aí de destreza. É só você falar como que eu faço. É 50. Se eu, não, não, amor, só 20. Só. Amor, aqui, amor, se a gente tem um turno, dissipar magia do menino, né? Vai fazer um dissipar magia? É, faz um dissipar. Não, só quer saber quantos pontos de concentração eu tô sentindo. Os músculos rígidos. Provavelmente é sobre a influência de um dos olhos. Vou te ajudar aí. Novatinho. Ah, aqui é 10, tá? Novatinho. 10. Prociência. É novato do grupo, querendo ou não, né? Só aqui. Então, vou fazer um par. Precisa rolar, amor? Precisa rolar. É que no caso... 23, 24. Isso, cara, é, você qual que é? Qual que é a dificuldade mesmo pra dissipar magia? É 10 mais nível da magia? Você quer ir marcando os treinos? É, deve ter aumentado. Vamos marcando os treinos pra depois saber quantos pontos tem. Eu sou muki, amor, que eu não lembro mesmo. É o seu, a sua habilidade de conjuração. Então é 10 mais nível da magia. Então nesse caso. Eu tirei 25. Oi? 25. Então, um. Vai dar pra passar mais de 9 aqui? Dá. Aqui você não tem nada. Aqui é 1 também. E aqui é soma 4 e 5. Você acha que no nono nível. Eu faço magia assim no nono nível? Meu personagem tem magia assim. 2 mais 11, 13. Eu vou jogar um luck aqui. Ok. Não rolou não, Di. 12 com 12, 20, 12 com 11, 23 é 5. Tá ligado, Victor? E a reação é 15. Sim. Dá pra erguer um negócio. Que da hora. Faz uma aqui. 12. Bom. Mas é subterrâneo, eu vou erguer um onde? Sério, você lança, conseguiu? O pinzeiro suspense. Não, você lança magia de dissipação e você percebe o seguinte: tem uma magia que tá atingindo a Toph ali. Ela é muito poderosa, muito mais poderosa do que as suas magias. É o Anix. Nossa, tem que somar 11. Muito mais poderosa do que suas magias, extrapolando os limites de magia que você conhece. Nesse caso aí, a magia dela não daria dano máximo? Ou é só ataque que dá dano máximo? Só ataque que dá dano máximo. Não é uma magia que causa dano. Você percebe o seguinte, Sere. Vamos nem pedir teste. É uma magia de 15º nível. 41 ou 18? Ou o equivalente a uma magia de 15º nível em termos de poder. Se existissem magias de 15º nível. Oh! É 19. É claro, é 18. Tadinho, deixa eu ficar em cima da cadeira. Agora, você tá em cima dos membros. Eu treino é metade. Se você quer ficar na cadeira, pode ficar agora. Bom, eu não vi que mas vamos saber se já colocou ou não. Você não colocou. A gente não colocou isso aqui, porque os atributos estão muito baixos. Tem mais sol, né? Eu posso tirar isso aqui. Eu não sei se eu subi. Eu tenho certeza que você não subiu. Tem espaço no lugar. Subiu. É que mas eu estava no dia que a gente fez esse aqui. Bom, e aí? Eu acho que eu não subi aqui, mais 4. Toff continua andando lentamente, tá certo? Tá caindo lá. É, vai ser o Anix continua andando lentamente. Isso porque ele tá identificado Anix todo, né? Coloca uma plaquinha assim na cabeça, Anix, né? 35. Arruma daquelas camisetas, eu sou o Anix, não a Toff. Eu vou falar assim, ó, o Celerinho, você que tem magia divina, tenta tirar a magia que tá no moço aqui. No moço. Tá entendendo? Porque essa magia aqui é muito mais forte do que o padrão. Bem mais forte que o padrão. Tá, mas... A gente tem noção, tipo, desses negócios de nível, amor, ou não? Não, né? Tem. É uma magia bem mais forte uma magia, seria uma magia de 15º círculo. 15º? Mas eu tô falando tipo em Yon. Em Yon, sim. Seria uma magia de 15º nível aí nele. Tá, os estudos da magia são, elas são classificadas 11, em nível de poder. Círculos de poder. Então não sei se é assim. 23 mais 5. Nossa, tem umas 15 asas de mas você estudou com a Enola. Estudei. E com o Camaleão. Ô Jeff, tô usando dissipar magia mesmo, eu tenho 28 de bônus. Ok, passou. 35. É passou. Obrigado, Squall. Sereninho. Ainda vai demorar pra me acostumar. Inspiração. Na verdade, o Oricalco que tá confunde mais ainda. Se você vai com os platinos. É verdade. Se fosse azul, você chama ele de Max. Mas seria quanto? 9, mas. É o maior dividido por 2. Eu acho que não. Eu particularmente não sei o que tá afetando isso aqui, mas tá muito diferente. Ou vai ver um lugar totalmente desconhecido pra mim. Mas as magias aqui estão de fato muito mais fortes. Sim. Não sei se é por causa da runa. Inteligência. Ou se tem mais alguma coisa. Inteligência 15 aqui? Mas você não achou o Enigma, né? Não. Ninguém tem o Enigma aí nas fichas? Alguém deve ter, vai. Ou então abre no Roll20 alguém, por favor. O Enigma do Chave lá. Um. Ah, que no... eu cheguei a imprimir e entreguei na mão de vocês. Destreza é 2. Ah, o Serenino, não vai dar runa com você? É coisa da top. Eu lembro que tinha na minha ficha, mas depois sumiu. Eu não tenho. Só que se eu. Não tá na ficha de fã da nossa mesa. O Enigma da. Despertar já da. Não, o Ariel não fez. Alguém olha se tá aqui? Eu acho que tá nessa aí, porque tá eu lembro que eu tinha aqui. Não, mas às vezes ele veio comigo e distribuiu. Alguém olha se não ficou na ficha da Lisbeth. Também tem a chance, porque eu acho que não é vontade. Nossa! Quanto tempo que eu não vejo isso? O livro de mim. Tá com você, amor? Limãozinho. Não, isso aí é de vocês. Não, pode se chamar. Amor, eu livro de mim. Eu tô com a segunda parte, velho. Do quê? Do livro, né? É. Eu tenho só as duas que a gente tem. Essa pastinha tem, é das coisas de vocês, como listinha de magia, essas coisas aradas todas. Essa também não tá comigo, não. Eu tenho isso aqui, só. Deixa eu ver se não tem alguma coisa. Tá puxando. Tem que pegar no meu OneDrive. Aí, tá. Eu não gosto disso. E... tem que pegar no OneDrive, peraí. Já coloquei, já. Agora eu só preciso atualizar os... É, que bom que você já não tinha subido, né? É, apesar que eu não sei, talvez a gente tivesse subido, que tá, eu acho que tá muito alto, não sei. Não, tá de boa. É. E agora tem que subir os bônus aqui. É. Agora é só trabalho. Peraí, me ajuda aí, ó. Também o bônus? Eu acho que é fácil. Ninguém achou? Você sobe 2. Tô procurando, hein. Com força, né? É. Peraí que eu vou puxar aqui, então. 2. Roda do tempo, Planescape. Que tá na destreza foi mais 1, né? Então é 22, 41 e 22. Na destreza é mais 1 também. Faz tempo. Proteção nada. É inteligência. Dá 15. 7, né? Dá 7, vai subir. Um currículo? Vai subir 4. Porque parou no par. Era pra subir 3, mas comparou no par, vai subir 4. Não, aqui não dá. Peraí, que quer que eu leia ou quer que eu compartilhe? Compartilha, por favor, meu. É 35, ó. Tá. Ah, consegui baixar. Subiu pra 42, saiu do 12. Ai, cara, meu Photoshop. Photoshop você me fode, né? Peraí, que eu vou copiar em texto, então. Não, só me dá aqui, então. Eu só queria saber pra onde que a gente tem que ir aqui nesse lugar. Para o inferno. A gente já não tá nele. Não, vocês estão na sexta livro. Camada, o inferno vai ser a Subiria próxima. Ups. Vai subir 5, subir 10. Spoilers. Eita porra. 37, 28. Subiu 5, né? Isso. 45. Carisma 4. Nossa, eu sou persuasivo, tá? Pode ter 30. Tem quantos? 50. Quase 48. Não, 49. Persuasivo. Vou jogar no grupo. Só apagar aqui a alteração, senão você vai esquecer depois. Agora tá certo. E pra gente melhorar depois, como é que faz? Vamos? Nível ímpar, você ganha 5 pontos de treino. Você pode pôr em qualquer runa. Será que eu consigo no nível 31? Eu acho que eu consegui. Acho que colocou, faz um tempinho já. É, não tava no roll 20 ainda. Eu acho que eu consegui. Bom, vocês continuam caminhando, né? Uhum. Até que vocês saem na outra extremidade desse túnel. Quando vocês saem na outra extremidade desse túnel, vocês chegam a uma outra câmara, toda irregular. É, 1, 2, 3, 4. Joga um D4, alguém. 2. Ok. Vocês saem numa câmara, uma outra câmara irregular. Essa câmara, ela é meio retangular, certo? E Vocês olhando pra esquerda de vocês, vocês veem na parede um outro túnel similar ao que vocês estão. E na parede oposta, né, bem distante de onde vocês estão, vocês veem mais dois túneis similares a esse em que vocês estão. Também no alto, 4,5 metros, tá? Essa câmara onde vocês estão saindo agora, ela tem, da onde vocês estão até a outra parede, uns 15 metros de comprimento, certo? E de largura, tem uns 7, 8 metros aproximadamente de largura. Tá? Se alguém quiser ir fazendo um mapinha aí, fique à vontade. Eu não farei. Isso aqui tem. Vamos lá. Quando vocês saem ali, vocês veem novamente que tá cheio de tochas, tá? Ao redor. Além dessas tochas, vocês veem o seguinte. Assim, à direita de vocês, no centro da parede, ó, vocês estão aqui no túnel. Então à esquerda aqui tem um outro túnel. Do outro lado lá, dois túneis assim no alto, certo? E à direita de vocês, no meio da parede, tem um túnel no chão. No chão. No chão, uma passagem mesmo. É um ferroleiro anão. Não, não. É um arco assim de porta. Tem tochas, são mineradores aqui. Uma parede. São os globos. Então, é um túnel que ele tem uns. Em torno de 1,80m de altura, ainda assim baixo para a estatura de vocês, tá? Então, mas já diferente. Ele tem em torno de 1,5m de largura. E leva para alguma outra câmara além. Certo? Cheio de olhinhos ao redor. E aí vocês. Bom, vocês vão rolar dado. O chão tem pegadas? Tem. Eu quero pegar chão. Conforme você foi andando pelo túnel ali, você foi vendo que tinha pegadas o tempo todo. No túnel também. No túnel também. Você olha lá no chão pegadas indo e vindo o tempo todo. Alguma coisa que mostraria talvez um carrinho de mão? Carrinha de mão? Se alguém tivesse se arrastando alguma coisa com uma arca de roda. Não, você vê pegadas de goblins. Só pegadas, cara. Pegadas difusas indo e vindo pra vários lugares, tá? Como que elas são? Começo a analisar as pegadas também, tô vendo aqui, tô olhando, começo a analisar as pegadas também. E joga sobrevivência. É. Só uma pergunta. A gente tá andando, rastejando, mas até agora vocês não falam pra onde vocês querem. Então, a gente tem um probleminha. Teoricamente, a gente tem que. Pra 42. Além do painel, por eles não é visto e que se abre para o mesmo. A própria consciência pesará e um fardo será. Interessante, Atos falando. Ah, é um enigma, caralho. Você quer que eu faça o quê? Ah, é um enigma, achei que você tava falando. Não, sério, você acha que eu sou trouxa assim? Repete, quer que responda? Não, mas é porque vai que você não, tem. Não, sou, não sou retardada, não. Não é guia de instruções. É um enigma. Repete o enigma aí. Além do painel que por eles não é visto, que se abre para o mesmo, a própria. Falta uma vergonha, né? A própria consciência pesará e um fardo será. É, só até um lugar onde Beholder nenhum esteve. Onde que esses olhos não estão vendo? Até agora não é um lugar. A gente tem que encontrar um lugar aqui dentro onde eles não vão. Onde eles não vão. E aí, onde é que do que você tem medo? Aqui? Do que eu tenho medo? Você, Beholder. Não você, você. Nada. Beholder não tem medo de nada. Tem lugar. Agora você me pegou. Nunca tentei acessar as memórias de Beholder. Tenta aí. Como que eu faria isso? Fecha os três olhos e se concentra. Olha pra dentro de si. Já tem três olhos mesmo. Volta um pra dentro. Isso, vou tentar. Bom. Gostaria de tentar fazer isso. Acessar a memória do Beholder pra ver se ele teve acesso a esse reino do Beholder. E tipo assim, Simba, tá vendo? Aquele lugar escuro, não vá lá, ligado? Ou um local que instintivamente você tipo, não quer. É, ou um lugar instintivo que tipo assim, o Beholder é impedido de ir. Ah, tipo, o alemão chegando perto do Tragás, tá ligado? Certo, bom, vamos lá, vamos por parte. Olha o fato de chegar nos goblins pra onde Primeiro de tudo, vocês estão todo mundo amontoado na saída do túnel de 1,5 metro ali? Acho que tá empoderado, né? Tudo enfileiradinho. Mas ninguém desceu na câmara ainda. Acho que a gente chegou no final, foi descendo e foi conversando. É isso? É que eu tô no fim, mas dá pra me enxergar se tem olhinhos nessa câmera também? Tem olhinhos. Eu tô em primeiro. Eu aviso o pessoal, gente, ó, a câmera aqui é assim, assim, assim. Ali na frente tem uma passagem pra gente dos goblins. É a mesma coisa, a mesma câmera anteriormente. Vamos descer. Certo. Aí eu desço. Você olha do alto assim ao redor, e aí você vai vendo as passagens todas, né? Te chama a atenção aquela passagem que tá no chão, como se fosse um túnel normal mesmo, né? Pra um humanoide caminhar. E aí você desce, olhando o chão ali, as pegadas, né? O Griel também olhando junto com você, que também é especialista em rastros. E aí vocês começam a olhar ao redor, tá? Essa sala tá iluminada por tochas nas extremidades, assim, nas bordas da caverna. E vocês veem difusamente objetos que estão no centro dessa câmara. Você tem visão no escuro? Se meu terceiro olho tiver. Tem elfo. E não, tem o olho do Beholder. O meu machado não tá iluminando ali? Quando ele desce, o machado ainda não está. É, ele é o primeiro. Ah, tá. Né? E as lâmpadas, as tochas estão só na beiradinha da parede. Então fica meio na penumbra. Dá pra olhar. E quando você olha, imediatamente você se arrepia com o que você vê. Você já se assusta. Tem medo. Eu até imagino que seja. Você vê uma dúzia de beholders nessa câmara. Achei que era... Você desce logo atrás, Grel, e vê a mesma cena. Mas mais do que isso, você enxerga os minions dos beholders. Tá? Você vê diversos humanoides ali. Já me escondi. Já me escondi. Cara, já viu aquilo, já vai se escondendo. Aí vocês começam a olhar ao redor. Vem chegando o Murin por trás, trazendo. Se ele tá em elemental de magia, você desce também? Não, eu quero deixar ele dizer que eu quero fazer uma coisa. Ok. Porque, só pra ficar claro, eu não me escondi indo pra trás, eu escondi indo pra frente, tá? Usei certo. O poder de me esconder pela vista e. Ok. E me filtrei lá. O Murin chega com o machado dele trazendo aquele clarão, como se fosse o próprio sol dentro da câmara. Vai tapar eu. Né? E aí vocês começam a vislumbrar os detalhes daquilo que preenche aquela câmara. Certo? Dentro daquela câmara, vocês veem uma dúzia de beholders. Caramba! Eu não sei se esse é o plural correto, mas foda-se. Só que esses beholders, eles não estão vivos. São estátuas de pedra que estão a 1 metro do solo, apoiadas em pedestais de pedra que emergem do solo. A impressão que vocês têm é que a estátua, o pedestal e o solo são uma coisa só. Além disso, vocês notam, assim, tem cerca de uma dúzia também de humanoides que vocês observam, só que todos eles também são estátuas de pedra. Eita, será que o Beholder pensou no... E assim, é uma cena um tanto bizarra, porque vocês veem humanos, elfos, outras raças que vocês sequer sonhariam que existem, certo? Tem um inseto gigante. Quando você bate os olhos, vocês imediatamente pensam que é alguma criatura da tormenta, mas começam a reparar e na verdade não é uma criatura da tormenta, certo? Então tem esse monte de estátuas que estão ao redor dessas estátuas de beholders. Tem uma estátua que está em posição de destaque no centro, todas as outras estátuas ao redor ali, como se estivessem venerando essa estátua que está em posição de destaque no centro. Nas bordas, assim, ao redor da parede, vocês veem algumas outras coisas, algumas outras estátuas bizarras. Vocês veem estátuas de espadas, de machados, estátuas de arcos, estátuas de escudos. E vocês veem num local, assim, uma espécie de um oratório... Um mini altarzinho, e sobre esse mini altarzinho vocês veem várias estátuas de símbolos sagrados de diversos deuses. Era uma capela aqui. Na verdade, deixa eu ver se tem. Não, não é uma capela. Vocês veem assim, preso na parede, sobre a porta de saída, vamos dizer assim, né, existia uma enorme cabeça. Também uma estátua. De Beholder? Não é de Beholder. É uma cabeça de dragão. E a estátua do meio é? É um Beholder. É um Beholder? Um Beholder. Todo mundo tá venerando um Beholder. Sim. Inclusive os humanoides. Inclusive os humanoides. Mas os humanoides, eles não estão... Os Beholders, as estátuas de Beholders, né? Elas estão ao redor ali, né? E com os olhinhos assim meio que voltados para baixo, né? Os corpos, assim, aquelas esferas de carne cheias de olhos, meio que curvadas assim, em direção desse Beholder central. Os humanoides, eles estão ao redor ali, mas nenhum deles está em posição de subserviência. Ao contrário. Tudo assim. Exato. Em posição de desespero. Eu não quero... Mas não faziam parte dessa sala originalmente. Chama a atenção de vocês. É tipo a gente. Chama a atenção de vocês. Conforme vão saindo, você também vai chegando, Selene. Você depois que cumpre sua ação vai chegando também. Já fala sua ação já. Chama a atenção de vocês que existe um humano vestindo uma armadura de couro, né? Com uma espada quebrada na mão. E ele assim, é a boca aberta. Estático. Existe também um outro é um outro humano também. Esse outro humano, ele tá segurando um pergaminho na mão. Esse é burro. E paralisado ali, estático. Não, magia funciona. Existe esse inseto. Um grupo de aventureiros que veio. Existe esse inseto estranho, que é como se ele fosse uma espécie de um louva-a-Deus com quatro braços. E ele, em cada um desses braços, ele porta uma espada curta. E ele tá com dois braços assim, como se estivesse protegendo o rosto, como se tivesse uma posição de guarda. Eu acho que ele tem feito uma medusa. E o que chama de fato a atenção de vocês é um casal de elfos. Um casal de elfos. Vocês veem que o elfo macho, né? O elfo em si. Ele tá também igualmente aquele guerreiro com a espada na mão, só que ele tá com as mãos assim, a boca aberta de desespero. E a elfa abraçada a ele. Eles estão na direção do central, né? Todos na direção do central. Não vai ficar aparecendo. Hoje vamos quebrar de longe. Siri, qual que é a sua ação lá dentro? Todas essas joias são olhinhos na parede? Não tem joias, são todos olhos. São todos olhos. Vivos. Vivinhos. Vivinhos. Quem assistiu o Labirinto da Magia do Tempo lembra disso. Eu quero tentar tirar um. Tirar um? É. Como? Você falou que a joia ela quer. Com uma adaga. Nossa, vai dar ruim. Eu deixei vocês saírem primeiro. Red Eu juro que eu pensei em passar na hora do jogo, mas eu não fiz. Não, eu pensei em alguma coisa. Você vai tentar furar ou você vai tentar cutucar e puxar por baixo? Eu quero tirar. Você vai. Você vai ter. Ele tá grudado na parede. Sim, parece sim. Que ele faz parte da parede. Uhum. Você vai cutucar com a adaga assim. E aí você nota que tá firme ali. O que você faz? Força ou destreza? Destreza. Então, joga um teste de destreza. Desvia. Desvia, toca. É o quê? Destreza é um ataque? Não, é um teste de destreza mesmo. Tá tentando tirar com cuidadinho ali. Tá tentando desmontar um videocassete. 17, eu tenho mais e 6. Não arrancar a tampa dele 23. Na porrada. 23. Você consegue ir passando aquela daga ali lentamente pelo olho, até você fazer assim, a toda a volta dele, uma espécie de uma cavidade. E aí você faz puk pra fazer força. Quando você faz isso, o olho ele se fecha. Se retrai e aí você faz um pouquinho de força e você saca ele da parede. Ele sai junto com um tentáculo. Isso é muito isso errado. Que eu quero ver. Grudado à parede. Onde vai isso? Quando você faz isso, o tentáculo ele imediatamente se vira na sua direção e dispara um raio em você. Joga aí um D12. Já posso jogar? Não, você vai jogar um D6. Não, eu jogo a iniciativa. Ah! Tem 12 bichos ali. Não, não. Eles estão todos petrificados. Dois. Uhum. São todas estátuas. Ah, estátuas. Tá. Estátuas e uma estátua central em posição de destaque. Os caras fazendo guarda mesmo. Não. Dois. Ah, eu achei que ia fazer um. Ok, raio da morte. Passa uma destreza. Joga uma salvaguarda de constituição, CD 50. Já até pensei, Bredão. Próximo nível, ó. Vou colocar um ponto aqui. Ai, cara. Só que você falhou, Ciri. Calma, que eu posso passar se quiser. Que linda, a única conjuradora divina do grupo falhou. Não, o Celerim também é. Não, mano, é só o maior. Então, sobe 16 vira 8. O 6 aqui, o 5 vira 6, vira 3. E aqui ele vai pra 2. Sim. É que aqui vai pra 33, não vai subir nada, mas tudo bem. Aqui vai subir, porque você vai por bastante. Vai por 3, é pra. É, 3. E aí, se ele passou 4. Ou não? Aumenta mais um, né? Aumenta mais um. Tô nervosa. Vai pra 15, não, estou calminho, né? Peixe sorvete de maracujá. Isso. Eu acho que eu falho, mas eu tô pensando se eu uso. Não, porque aqui tá zero. Eu vou usar um Luck pra ver se eu passo. Ah, não. Então, usa Luck pra ver se você passa. Lembre que vocês têm ponto heróico. E aqui vai pra eu dei 2 pontos heróicos porque a parada é punk. Tá bom, ele vai subir o ponto. Ah, agora eu passo. 19 no dado. 19? É, de 7 pra 19. Passou no 50? Ok, então você vai tomar somente 9 de 10 mais 50 de dano necrótico. Ah, já fala assim, é tudo com runa. Tem que fazer um D6. É, joga um D6. Um D6? É não, é um D10. Roubado do seu, qualquer, porque os meus dados. Roubado não, só tem D20. 3, não é dano de runa esse. Então não precisa nem dar. Não, não precisa nem dar. Não. Você é imune a dano necrótico? Ok. É, manda todo tipo de dano menos dano de runa. E é mágico. Então, eu sou imune à magia. Todo tipo de dano menos dano de runa. É, eu sou imune a qualquer magia. Lançar magia, pode, se não for runa, pode ignorar pra mim. Ok. Isso, não lança lentidão, né? Você é vítima de um. Dano. Isso aí. Você é vítima de um raio da morte. Uhum. E não é do Nikola Tesla. É um verdinho. Um verdinho. Dedo da morte de você. Você olha para aquilo, se assusta, atinge você, mas você não sofre qualquer efeito. Você respira aliviada, sabendo que esse raio, pelo menos, não utilizou poder de nenhuma runa mestra. Eu tô com o olhinho na mão ou não? Não. Ele dispara o raio e desaparece dentro da parede. Ele se mescla à parede. Lembra quando vocês estavam... Mas ele volta a ficar na parede, assim. Lembra quando vocês estavam escalando a montanha pra chegar na caverna da Alexia? Na caverna de Gordinho, na verdade, nas minas de Gordinho? E o Theo, ele se infundiu com uma muralha de pedra. Sim. E desapareceu dentro da muralha de pedra. O mesmo ocorre com esse olho. O tentáculo recua, o olho ele volta pra cavidade onde ele tava. E ele começa a se mesclar com a rocha e desaparece e se torna pedra. Mesclada a rocha, mano. Dentro da rocha. É, foi mandar informação. Mas aí ficou um buraquinho ali. Não. Ficou uma rocha. Ficou uma rocha. Como se nada tivesse existido. Não ficou. Ficou uma rocha. Ficou uma parede, lisa. Tipo, era um buraco, aí começou a virar parede tudo. É, então, virou parede. Olha aqui, parede. Ó. Isso. Parede. Olhinho. Uhum. Você puxou o olhinho. Sim. Olhinho voltou, fez isso. Virou parede. Virou parede. Isso. Virou parede. Não tem mais vestígio nenhum. Mas em volta tá cheio de olhinho ainda, se quiser puxar outro. Exato. Puxa outro. Vai dar bom. Que legal. Ela começa. Não, tudo é 12, né? É. Interessante. Vocês que saíram na câmara, alguém joga pra mim um D6. 2. Cadê o D6 bolinha? Tá na caixa. Não, tá nessa caixa aqui. Tá nessa aí? Esse D6 que de qualidade pra jogar. É muito bom, joga sempre tirando um, que vai dar sempre campo antimatéria. 6. Ainda que louco. Ainda que louco. Joga de novo e acumula efeito. Porque me tem meio penso. Olha, tá vendo quem é meio torto? Alguém joga um D10. Aí, cara, você não tem D10 aqui. 8. Ok. Beleza. Por enquanto não aconteceu nada. Graças a Deus. Eu penso, tá, amor? Eu só queria ver o que ia acontecer se eu arrancasse um. Arranca outro. Isso aqui acabou. Pode jogar aqui. É isso que acontece. Agora que eu chego lá embaixo, eu conto pro que aconteceu. Bom, o que vocês estão fazendo? Griel, você se ocultou, avançando, e aí você vê, são várias estátuas, nenhuma criatura viva atacando vocês no momento. Gente, vocês conseguem dar a gente pra aqui um minutinho? Por quê? Porque eu tô curioso saber quantos Beholders tem aqui. Como assim? Eu quero saber quantos Beholders tem aqui. Ah, ok. Até um minutinho. É, literalmente. Beleza, um minuto. Beleza, eu vou analisar as estátuas enquanto isso. Tá. eu vou fazer aquele paranoia de FG, ficar com 7 minutos pra descobrir quantos monstruosidades tem aqui. Aí você vai ver o Orião tipo, mudo pela boca. É o inimigo favorito, todos os inimigos favoritos. Quer ver o Orião assim, ó. Tive convulsão. Em 8 km, sabendo a quantidade, direção. Vamos ver, porque assim, eu tô muito achando que vai ter um especial importante, que é o dom desses. Ah, que é a parede. Vai ter na parede não, acho que vai ter um rei daqui agora. Então, né? Mas todos eles estão ligados na parede. Eu acho que é um ligadão só. Ok, Grial, você se concentra, então é um minuto que dura a concentração, né? É. Ok, Grial tá concentrado lá. Se ele desceu também. Desci. Vocês estão fazendo o quê? Queria tentar acessar as memórias antigas. As memórias do Beholder. Se ele vai investigar as estátuas, Murin vai fazer o quê? Eu. E Celerim? Nerão tá morto, esquece. Marta tá viva. Vai analisar. Um toque não. Vai analisar não. Vai ver quantos Beholder tem. Não sabe onde, né? Ainda não falou. Não falou. Ninguém quer desenhar um mapinha aí? Eu não sou boa nisso. Eu sei que a gente tinha um caminho pra esquerda. E a carinha de guarda ali pra caso acontecer algum imprevisto. Né? Porque o Jeff, vamos me transformar em lobo. Atrás, né? É que atrás é outro tipo de guarda. Tá. Vou me transformar em lobo. E vou ver se eu. Vai falando, tô ouvindo. Pelo claro, vou ver se tem algum inimigo ali perto. Certo. Pra gente tirando os beholders da parede, né? Ok. Eu quero só examinar. Os goblins estão ali perto. A cabeça do dragão. Certo. Bom. De. Deixa eu ver. Resultado muito legal. Só caiu um 6 de 3? Você não fala bosta. Aí, bom, só um tipo. Deixa eu ver uma coisa, peraí. 4. Mas ele me disse que é de um 6, parece. Bom pra mais, ó. Agora caiu tudo, só faltou 2. Pronto, você tirou todos. Não, esse é o 3. É o 3? É. 3 estranho? É porque ele fica aparecendo pro ladinho, tá vendo? Você vê assim. Agora sim. Preciso ver uma coisa. Beholder Death Tyrant. Não. Não sei se tá Spectator, Watcher ou Observer. É. E Overseer. Qual que é e todos os outros. Mesmo, não, é um desses três nomes. Que é, ela tem 9 por 7. Não. Por 6, né? Você quer ver o tipo de criatura, amor? É isso? É 15 por 7. Por 7,5, na verdade. Não, quero ver outra coisa. Eu quero ver uma magia. Ah, ok. Porra. Dei suas magias que tem trocentas magias que fazem a mesma coisa. Aqui, você. O Lula tá subindo agora. Agora o Lula tá reagindo. Tá reagindo? Estou reagindo. Tá reagindo. Subiu 2%, né? Às vezes tá em 7, tá em 5. Quanto tem que ser a diferença para... Quantos? 12%. Não, 50% mais 1. Hum? 50% mais 1 voto. Isso. É 7,5 por 15. São 12 estátuas, 12 estátuas e uma no centro. 50 mais 1. 50% mais 1. Ele tá com quanto por cento? O Bolsonaro tá com 48. 48? É. Ele tá com 43. Oh, bacana aqui que é ao vivo. O resultado atualizado às 6h39. Só que o meu celular é 6h37. É que seu celular não tá lá de Brasília. Eu não entendi nada. Pogui, me ajuda aí. Oi. Você que é bom com regra. Uma magia. True Polymorph. Fiz com som entrei durante uma hora e virou permanente. Dissipar sai. Uhum. Se ele enxerga? Ela é um objeto. Mas você quer saber com visão. Visão da verdade? Enxerga? Enxerga. Através de emoções e metamorfoses. Tá, a visão da verdade enxerga. O olho de detector de detecção de magia dela também talvez enxergasse, né? Também, mas ele enxerga que é uma magia, ele não enxerga a forma verdadeira. Sim, só enxerga que tem uma magia, né? Isso. Enxerga uma aura mágica. No caso, eu enxergo os dois. Porque eu tenho os dois. Sim. Ela tem o olho do... A visão da verdade, você consegue ver através da transformação. Eu tenho a visão da verdade também. Tá escrito aí? Eu acho que o mundo que não tem é isso. Similarmente, a visão do Trussain. Tá, Trussain. É só entrar no Trussain, na magia, Trussain. Magia. Assumindo que aqui seja o norte. É diferente da visão onde que tá mesmo, né, as eu vou ver ainda agora. É diferente, se eu não me engano. A dos Goblin. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver pro site aqui. Né? Menu emissivo. Vocês estão aqui, ó. Saíram daqui. Mas vocês estão aqui nessa câmera. Tá, peraí. As outras aqui. Saídinhas aqui. E aqui é a saída, que é um arco e uma saída no chão. Então assim ele veria aqui uma hora mágica, né? Que ela tem detectar magia no olho. Veria, né? E percebe a forma original de um shape changer ou uma criatura que foi transformada por magia. Isso é visão da verdade. Visão da verdade. Que eu também tenho. Que eu também tenho. Não, mas eu quero saber o olho detector de magia. Detector de magia. Você só enxerga que tem uma magia mesmo. Mas enxergaria numa magia que foi permanente. Sim, tipo, porque true polimorfo. Se você pode dissipar, ainda é uma magia. E o true polimorfo você enxerga a forma verdadeira da coisa. Isso. Aí bugou a cabeça. Não, é como a visão da verdade, entre aspas, é maior, ela já vai enxergar direto a forma verdadeira. Ela tem uma aura por fora, que é uma magia de polimorfia. Ela só que não, uma petrificação. Você vê por a pessoa assim, tipo, ao redor da pessoa, você vê que é uma magia de petrificação, só que você não vê a pessoa em pedra, você vê a pessoa real. Eu posso dar um exemplo da Didith. Então dá pra ver dá pra saber que é uma pessoa petrificada. Isso. Com visão da verdade. Só que ela só vê fora assim, a aura da magia, mas ela vê por dentro a pessoa normal. A Didrit, quando tava petrificada também, a mulher da escola, foi exatamente assim que você descreveu. A gente via ela, fazia magia, pra ver se ela tava viva ainda. Aí você via como se ela tivesse uma aura em volta e conseguia ver ela lá dentro. Ó, bom, aqui o bagulho. Todas as pessoas humanoides e o inseto que estão aí são criaturas petrificadas. Os beholders, os beholders são estátuas mesmo. Certo? Todos os objetos que estão na parede ali são petrificados. As armas e os símbolos. Armas, símbolos sagrados, tudo é petrificado, nada foi esculpido. Só a estátua. Então, somente os beholders são estátuas realmente. O beholder tomou esse lugar. Então aqui é como se fosse uma praça dos beholders, uma praça, né, que tem uma estátua ali, e os caras passaram e foram atacados. Na real, acho que ali não era. Outra coisa, Celerinho, na verdade. E aí a cabeça do dragão também foi petrificada. Ali aqui era um bagulho. E aí, quando vocês olham a cabeça do dragão, sala de troféus. Exatamente. Sala de troféus. Fazendo reverência, né, ao dono dessa sala, que seria o Beholder que está no centro. É, alguma coisa assim. E vocês veem mais uma coisa. Então você não é o rei. Deixa eu ver que aura mágica que seria. Eu fiquei muito tempo fora. Deixa eu ver aqui. Cadê a magias? Magias. Usurpar o rei. Beholder, senta. Quem mandou sair no Odimel? Não. Então não tem trono. Tem. É uma pocholinha. Vamos farinha. É o ninho. É esse Beholder aqui, senta. É um Dockstation de Beholder. Uma das escolas de magia cheia. É o que faz mais aí, soltar gás. É bom que distribui os gás. Então quer dizer que o que tem ali são tesouros. Quem quer virar tesouro? Quem quer tesouro? As pessoas continuam vivas? Como é que é o nome daquela magia de que você cria objetos? Elas não sentem. Não? Como é que é o nome daquela magia que cria objetos? Creation ou Animate Objects? Vai querer dizer não, Creation, então. caras aí, salvar esses caras aí. Ele não tem essa informação. É só fazer o inverso. Pedra pra carne. Não, Creation não. Esse papo. É Polymorph, não é? Não é Creation. Tem uma outra magia que cria objetos. Ah, tá. Não falou ainda pra nós que tá. Quero saber se é conjuração ou se é evocação aquela magia. Com evocação é elemental. Eu acho então que é conjuração. É conjuração, pronto. Tá. Esse é o local onde vocês estão. Vocês saíram daqui. Tá? Cadê a saída? Ah, chegou aqui, ó. Aqui. Aqui? Isso. Aí é onde a gente chegou. Aqui onde vocês chegaram. Ah, tá. Isso aqui é o quê? Vocês chegaram por aqui. Um túnel no alto, outro túnel no alto, outro túnel no alto. Aqui um túnel no solo. Beholder, né? E as outras estátuas estariam mais ou menos aqui no meio, na verdade, né? Mas tudo bem, tanto faz. Essas duas aí são dos outros Beholders. E aqui assim, vocês veem um efeito mágico. Sere, você vê. Isso. Um brilho assim de uma magia de conjuração, da escola de conjuração, formando o formato de uma porta de 3 metros de largura por 4 metros e meio de altura. Certo? Vocês que têm visão da verdade, vocês ainda enxergam. É uma parede de pedra, tá? Só que vocês veem ela translúcida e além dela vocês veem que tem um túnel. Certo? Eu tô em concentração ainda. E o Grel tá em concentração ainda. Bem, tá em concentração. E onde vocês estão? O Di tá em tá aqui logo. Saíram aí. Então, né? Estão logo aí. Pode ser. Não, vocês dois sim, né? De guarda. Ah, tá. De guarda. Eu tô na cabeça do dragão. Então joga percepção. O faro tá ativado. O faro sempre tá ativado, né? Por isso que chama como que é? Percepção passiva? Já pensou? O lobo tá gripado, hoje não tava com o faro. Cadê a ficha? Ainda bem que ninguém tem um companheiro animal, né? Tipo um cachorro, né? Quer ser meio estranho, né? Faz isso. 19. Ah, você falhou. 19, não, não falhou porque agora é muito, mas tirei um. 19, não sei se falhou. Que beleza. Tá ruim não, ué. Eu acho que você devia pegar uma cartinha. Não. Se quiser que pega, pega. Lá não é combate. Não sei, lá também não era e a gente pegou. Ah, era combate sim, tava apanhando? Aqui tá de boa, né? Quanto deu o seu teste de percepção? 19? Já pensou o passivo? Tudo tranquilo, nenhuma ameaça próxima por enquanto, Murray. Peraí. Grial. Ele é ativamente pior. Sere, você tá examinando, né? As estátuas. Que estátuas? Onde vocês estão no tabuleiro aí? Mostrem pra mim. Deixa eu ver se eu percebo o perigo. Não, tá de boa. Aqui, eu tô na estatística dos humanos, eu tô. Certo. Né? Acho que tem um humano aqui, eu tô aqui. Ok. Beleza. Os demais ali perto do túnel, aguardando o Grel terminar a concentração dele. É, eu fui ver a cabeça do dragão, né? Vi a cabeça do dragão que tá aqui, beleza. Se eu vi que é os caras que foram transmutados, eu vou dar um dissipar. É que vocês estão tudo fedidos. Ó, tô sentindo um cheiro de... Dissipar funciona em carne pra pedra? Não, cheiro de elfo. Hã? Não sei. Cheiro de elemental de magia. Dissipar magia funciona em carne pra pedra? Isso é carne. Achei que era pôr no mortal, mas... Não. Tá na magia, tem que ver na magia. Funciona, funciona. Tá no livro dos Beholders, diz que funciona. O inverso também dá certo, né? Funciona, funciona. Dissipar funciona. Ô, pessoal, você tá com... Tá assim? Eu tô aí, se for então tá, Siri. E se esses caras forem inclusão, eu mereço... Joga seu teste de dissipar. Pera, você não sabe... Não importa, os caras tá vivo ou tá preso, por que, que eu não vou soltar? Joga seu teste de dissipar. Esse argumento serve pra presídios, né? Eu não ligo. Tá vivo ou tá preso, por que eu não vou soltar? Ariel, vou contar uma coisa pra vocês. No RPG do meu irmão, eu fiz a mesma coisa, só que eu soltei o vilão da campanha sem querer. Só que a gente não sabia que era o vilão. Uaba, você fazer isso. O nome do vilão era nada? Isso aí. Ele reparou que não aprendeu nada com isso, né? Mas ela não aprendeu, tudo que ela fez. Isso que eu fiz. Sim, dissipar funciona porque ela não achou nada. Que ela é transformada em piada, tem um efeito ser removido. Pode ser removido, dissipar funciona. Perfeito. Então vamos Você vai dissipar quem primeiro? Peraí, ou vai dissipar todo mundo? Não. É, é, tipo, é um por um. É um por um, tem que jogar. É. Então vamos lá. Eu jogar, então. É inseto, né? Então, não, tem elfo. É, tem o elfo com a mina. Sim. E na campanha do irmão dela, lá a gente tem um inseto e um conjurador. E um guerreiro. E mais um guerreiro. Isso. Pega o conjurador. Eu tô pensando em pegar um conjurador mesmo. Mas põe o coisa ali de lado. O elfo tá assim, é conjurador. O elfo não tava com espada na mão também? Não. Mas põe o coisa do lado do conjurador. Humano guerreiro, humano conjurador. Elfo que tá com as mãos assim. Elfa abraçando ele. E um tricrim. A elfa dele seria o. Salta o tricrim, vai ser da hora. A gente daria pra ver pela mentalidade. Ela deve ser de qualquer reino. Não. De qualquer mundo. Classe dela. Eu vou. Obrigado. Ela tá com roupa normal, com armadura. Eu vou soltar o mago, amor. Porque aí que a coisa o mago me ajuda a soltar os outros. Ideia inteligente. É pra eu jogar aqui, pra não me chamar. Ué, esse é pedido. Beleza? Beleza. Então, 22. É. Tontura. Ó, o banco já tá difícil. Tontura. Você acha que ele vai parar de pé? Vai. Tontura. É porque essa tontura também bateu ali. Eu acho que ele vai parar de pé. Falta de remédio. Certo, Sierra. Não tem borda, o bagulho tá aí. Vou deixar aqui. Você lança a magia no mago. E você dissipa a magia. É só montar no seu filho aqui, ó. Lentamente o corpo dele começa a transmutar daquela textura, daquela coloração de rocha dessa caverna. Começa. Ele termina a magia, né? Não, termina. Nossa morte! Porra, velho! Começa. Não fica na frente. A voltar ao normal. Não, fica na frente. Vem pro pergaminho, tá aqui. Olha o pergaminho, vai continuar o pergaminho. O elfo, tira o pergaminho da mão antes de escolher. Quebra o pergaminho. Mano, o cara não parou no meio da conjuração, mano. Nossa, poderia ser mais cuzão, né? Falar que era teletransporte. Ou então, vocês nunca vão encontrar a porta secreta. Ou então ele falar assim. Põe a mão no coração. Era bardo, não era mago. Era. Tá lendo um poema pro Bio. Sere, joga um D100. É a magia. Existe 10% de chance dele tá morto, hein? Dá 2D10 pra mim? Tá, agora escola na porcentagem. Ah, eu quero usar o fermento. 19, né? 0 a 10 ele tá morto ou 90 a 100 tá morto? 0 a 10 tá morto? Quanto menor, pior, né? Matou o Onix. Tão vivo assim na base do aparelho. 16. Ok, muito bem. Devolve os dados. Bom. Quase mato cantando. Isso é engraçado. 16%. Podia acontecer. Mano, pelo menos ele ia descansar, porque tá preso aqui. Pelo menos isso. É. Beleza. Capitão América ao contrário. Né? Ele foi dar o último suspiro. Capitão América ao contrário. Liberou o último suspiro. Agora, Sierra. Oi. Você vai jogar um dado. Um só? Um dado qualquer. Par é abjuração. Ímpar é evocação. Quem tá conjurando? Par é proteção, ímpar é dano. Ele é o Will Byers. Bola de fogo, proteção, bola de fogo, proteção. Ok, hein? O que eu tenho que tirar pra ser proteção mesmo? Par. Par? Ótimo ainda. É a minha cara, né, Jim? Par. Par? Oh, escaparam da chuva de meteoros. Ia matar todos os parceiros dele. Tá. O mago ele vai voltando ao normal. A última coisa a terminar. De despetrificar a parte de cima do corpo dele, incluindo cabeça, boca e pergaminho. E aí, você escuta ele gritando: Otiluque! E vum, surge uma redoma brilhante ao redor dele. Fala assim: hoje tem e-mail aqui? Tem o quê? Tem e-mail? Otiluque! Santuário. Ah, tem um ônibus porque não tem Otiluque? Faz sentido. Ah, ele conjura o santuário, cara. Não, espera. Ah, tá, espera. Protetora de Otiluque. É. Ah! Ele olha ao redor. Eu falo assim, calma, moço. O pergaminho se desfaz. Ih, perdeu, hein? Calma, moço. Perdeu a magia. Você tá bem? Ah! Que isso? Que isso? Calma, calma. Quem? Muito prazer. O que é você? Como que sou eu? O que é você? O que é você? Ah, é verdade, eu volto a ser ele. Não, obrigado. Eu esqueci. Doppelganger, maldito. Ô, Doppelganger não, parceiro. Druida, prazer. Ciere. O demônio é ardiloso. Tum. Esfera. Ok, eu bato na esfera dele. Você destrói a esfera. É esse bagulho de supermercado, de shopping, sabe? Eu falo assim, oi. Com as bolas infladas. Desculpa, tá na água. Eu preciso da sua ajuda. Seus amigos estão em pedra, você pode me ajudar? O cara tem um bambolê de pessoa agora. Você quer que seja em pó, é isso? Hã? Você quer que seja em pó em vez de ser em pedra? É. Ele olha assim, vê o grupo em pedra. Ele tem um bambolê na cintura. Quem é você? Aí olha lá, o Muri. Farejando em forma de lobo. Machado. Aquele lobo meio flamejante. Eu vi ele pra esse lobo. Iluminando o local inteiro. Falei assim, viu? Druida, tem até um cachorro. Inspiração. Aí ele olha, vê o Celerim lá cutucando o dragão. Vê o Griel lá no chão meditando. E o Anix tá fazendo o que mesmo? Tá, tô tentando fazer o... Não, esse é o Griel. Ele tá puxando as memórias dele, as memórias ancestrais dele. Um conhecimento do Beholder. Tá lá tentando acessar as memórias. Tá em concentração também. Certo? Eu falo assim, viu? Assim como vocês são um grupo, nós também somos. É aquela coisa que se diz, né? Quanto tempo vocês chegaram aqui? Quem é você? Eu sou o Ciere. A gente acabou de chegar aqui. Vai falar mais baixo aí? Desculpa. A gente acabou de chegar aqui. Mas eu nem vi você chegando. É porque você tava em pedra, igual os seus amigos. Eu acabei de destransformar você. Foi mal, perdeu o pergaminho. Eu devia ter tirado a sua mão, né? Esqueci. Eu fui petrificado. Foi. Os meus amigos também? Também. Mas olha o lado bom, dá pra despetrificar. É, eu já dei mais, ó. Ele... Certeza. Então... Dou um sorrisinho pra ele, assim. E olha pra você, fica desconfiado. E aí ele faz um teste de... Esse aí, intuição. Não, esse é o mago. Esse é o humano. E onde está o observador? Sei não, cheguei aqui. Tô aqui, cala a boca. Cala a boca. Mas você não fala com essa voz. Já terminamos esse campar. Cala a boca. Eu falo, eu não sei. A gente chegou aqui, vocês estavam em pedra aqui. E a gente, eu tô ajudando vocês, porque senão vocês vão ficar aí pro restante da existência de vocês. Ele está por aí em algum lugar. Ah, pode ser. Temos que tomar cuidado. Ele dissipa a esfera. Tá bom, achei que ele tinha virado cara invisível. Dá um tapa na cara dele. Vamos, temos que trazê-los de volta, depressa. Isso, vamos, me ajude. Ele vai ajudar a dissipar. Quem que você vai dissipar e quem que ele vai dissipar? Não. Quem que ele vai dissipar? Não, eu viro pra ele e falo assim, ó. Quem que é o mais amigável dos seus amigos? Que é o mais amigável. É. Quem não vai surtar igual você? É, quem que não vai surtar? Todos somos amigáveis. Acho que todo mundo surtar depois do que aconteceu. Tem um filho. Inseto ali. Bom, inseto? Ih, não é seu? De onde veio isso? Ih, não sei, nem fudeu. Ih, não é seu. Esse inseto já tava aí. O grupo é só dois elfos, o humano e ele. O inseto não é do grupo dele. Tem que identificar o inseto também agora. Não, acho que é o inseto da prioridade. É a opinião do outro grupo também, né, porra? Assim, eu acho o seguinte, que eles foram petrificados em outro lugar e trazidos pra cá. Ah, bem provável. Quem daqui é seu amigo? Ele aponta os três, né? O humano e o casal de elfos. Aqueles dois beholder lá. Aqueles dois beholder ali, ó. Apenas que eles são estátuas. E esse aqui, ó. Fala assim, ok. Fala assim, ó. Dissipa o cara, dissipa a menina. Tá bem. Mas fica na frente dele pra ele ver você e ver alguém amigável. Ok. Ele vai dissipar o elfo, então. E você dissipa a elfa. Isso. Precisa jogar, né? Pô, eu senti um xenofobismo aí com um inseto. Por quê? Não, é porque como ele é o de outro grupo, eu vou deixar ele por último, porque se ele me atacar, eu já tenho outro grupo pra me ajudar. Fora vocês! E se fosse o grupo que ia atacar vocês, não sabe? O inseto foi bonzinho. Sabe o que você devia xenofóbica fazer? Xenofóbica. É tipo a buzina... Como é que chama? Paralisador. Paralisador do Chapolin. Você tira a espada e coloca, sei lá, uma pena. Aí ele vai... Aí é pena. Caralho, esse... Vamos fazer esse item. Pelo amor de Deus. Espada P, né? Não, é não, a buzina é paralisadora. Ah, isso daí seria o item. A espada pena. Espada pena ou puçoca, caralho. A espada desse daí é uma buzina de mim. Buzina de mim. Passei com o avô da mãe. Um toque pra pausar, dois toques pra pausar. 30 ela vai porrada. É só 16, não era? Não sei, não sei qual que é a dificuldade, tô só jogando. Se for a magia normal, é 16. Conseguiu sim, Cira. A menina começa a despetrificar. E... Se eu usar essa magia aí pra uma pessoa com pedra no rim, dá certo, né? Não. Mas porque carne não, pra pedra, não foi mágico. Pra carne mesmo, porque foi efeito pisiônico. Verdade. Esse mago é um mago bom ou um mago bosta? Eu acho que esse é um bardo. Ele vai e dissipa. Ele é um bardo? Eu acho que é. A moça tava abraçando ele. Não, não. O mago que eu dissipei lá. Ah, tá. Ok, ele consegue dissipar também. Okay. Agora joga um D100. 10% de chance de morrerem. Ah, esqueci. Morrerem. É, não vivo, vivo assim também. É, não. Verdade, esqueci. Mas eu sei disso, tem essa possibilidade? Vai conforme vai despetrificando, você olha que tem alguma coisa estranha. Você percebe que tem um troço estranho? Eu percebo, mas eu sei que pode estar morto? Sabe. Sei? Sabe. Prepara o coração aí, você, amigão. Você calcula que eles devem estar petrificados há muito tempo. Você calcula uns 10% de chance de estar morto. De estar morto. 60. Ok, a mina viveu. Quer que eu jogue pro cara? Pode jogar. É, exato. É. Por isso que eu preciso saber. Eu sei, né, Di? Parece que é pro segundo turno. 40 porque 40, 40, porra. Olha os outros. Isso é fato, mano. Vai pro segundo turno. Eles vão dissipando, dissipando, despetrificando, despetrificando. Tem um muito polarizado. Não, mas você não quer fazer mais certo, o cara faz o guerreiro? Não, eu só vou jogar os 10%. Ah, tá. De quem? Eu ia fazer do guerreiro primeiro, okay. que o candango vai fazer. Então, bom, ele tá despetrificando o guerreiro também. Já joga sua magia aí. 64. Joga seus 10% aí, Jeff. Não, eu tô jogando os 10%. Ah, tá. Jogando tudo. Despetrifiquei também e também tá vivo. Deixa eu tentar despetrificar o inseto, porque se eu não conseguir, não tem porque saber se ele tá morto ou não. Passei. Despetrificou. Cara, aproveita e começar a despetrificar o pessoal. Despetrifica aquele cavalo ali que enquanto a gente tava conversando, tinha um ferrover moendo ele ali, ó. Obrigado. 30. Também tá vivo. Tá vivo. Eu já falo pros caras, como vocês não sabem se o inseto, vamos devagar aqui no inseto. Ele vai. Enquanto você tá despetrificando, termina a concentração do Grial. E termina a concentração do Onyx. Grial, você conta em que raio? No meio de criaturas. 8 quilômetros. Por isso que eu falei que ele vai sair tendo convulsão ali. Exatamente, você fica atordoado, você perde a conta do número de criaturas que tem. Mas eu vou focar, Jeff, nisso que eu falei pro Onyx antes. Tipo, se não teria um som grande por trás de todos esses olhos na parede, entendeu? Se, tipo. Mesmo. É. Uma presença muito forte. Exatamente. Né? Você vê se eu consigo sentir os olhinhos tudo dentro do mesmo canto, sabe? Alguma coisa assim. Um lugar, um agrupamento específico, alguma coisa assim. Certo. Virtualmente infinito o número de beholders que tem no local. E aí você vê que não consegue contar, você começa a focar nos olhos, começa a seguir os olhos como se eles tivessem tentáculos percorrendo por dentro da rocha e caminhando não em uma direção. Tá? Mas é todo tortuoso e você sabe que de alguma forma eles convergem para um ponto. Você só não consegue dizer que ponto seria esse, porque tá fora do teu alcance, e eles fazem um caminho muito tortuoso para convergir nesse ponto. Mas eu consigo então identificar que realmente é um ponto focal. Sim. Ah, esses olhinhos todos, eles pertencem a uma única criatura. Quando você tenta focar nessa criatura, você percebe que é uma criatura de extremo poder que tá observando vocês. Gente, seguinte, eu olhei. Esses olhos todos na parede pertencem a um beholder só. Esse eu ronquei um, falei pra vocês, é mó legal. Então, eu não sei, mas eu diria que deve ser tipo deus do Beholder, essa porra? Ela fala assim, mó legal despetrificando um inseto. Né? Quando você fala, não sei o que, de Deus Beholder, um inseto. Né? Olhando assim ao redor, vê você, os quatro bracinhos dele. O que, que ele falou? Que língua foi essa? Olha ao redor, não falou nada. Nada, ele só grunhiu. Olha ao redor, aí ele se contorce assim, estalando assim as quelíceras dele. Olha ao redor. Falei, você fez com ele. Então. Olha na direção do Grial. Não! E sai correndo na direção do Grial com as quatro espadas em punho. Ele lembrou um cartão de Yu-Gi-Oh! Fumador de homem. No caso, elfo. De elfo. Ah, se joga, malandro! Se joga, tá de elfo, caralho! Calma, João, vai, Grial! Lembra da ideia? Corre na direção do Grial e do Onix! Lembra da ideia do inseto com o do Grial? Não, tipo, joga, frente, joga um D100 aí, tem 10% de chance do mago saber que bicho é esse. Frente, Jeff. Quê? Agora eu quero os 10%, né? Agora você quer os 10%. Se mover na direção dos dois, eu entro na frente. Ok. É pra isso que você ficou fazendo. Você sente um cheiro ruim, Mori. Um inseto hostil. Cheiro de barata. Cheiro de barata. 86. Quase. 80. Mano, eu posso fazer uma jogada pra mim, saber que bicho que é esse? Pode fazer um teste de arcana. Ah, também quero. Isso não é uma aberração, uma monstruosidade, alguma coisa assim? Eu acho talvez monstruosidade. Eu não lembro exatamente. Eles podem jogar arcana. Eu vou rejogar. Já que ele não tá jogando. 33. 33? É, vamos aí. Ok. De todos os estudos que vocês fizeram acerca de planos, principalmente quando vocês estavam em Sigil e vasculharam as bibliotecas lá e procurando 52. Informações do objetivo de vocês, 37. Vocês encontraram a descrição de um mundo bizarro, de magia morta e o nome de uma criatura estranhíssima que existe lá. E quando vocês veem essa criatura correndo na direção do Grial e do Onix, imediatamente vocês se lembram dessa criatura, lembram do nome dela e o que ela faz. Ele é um Trick Ring e ele come elfos. Que legal! Só tem um comedor de elfos. Que legal! Ele salta assim, com os quatro braços preparados pra fatiar os dois, na direção de vocês dois. O que vocês fazem? Eu entrei na frente. Sua concentração termina nesse ponto. Mano. Você abre os três olhos e vê essa criatura indo na sua direção. Caralho, um Trinkrin! Tem nerd! Todo dia é nerd. Já levanto, já esperando de mim. Você ia atacar uma Pokébola? Não, porque ele não vai. Ah, então, eu posso atacar uma Pokébola? Pode pegar o. Hertz, eu escolho você. Foi o que eu vi também. Vocês querem? Vai pegar o Sai. Não! Você não, tá fazendo Hold Monster? Hold Monster. Qual que é a CD? Não sei. Ah, brincadeira. 35, né? Ou demonstra que tipo de magia? Encantamento. Encantamento. Se demorar demais, eu faço. Se demorar demais, eu... É, encantamento 30. Jack, presta a caixinha. Que caixinha? Eu não tenho daí pra pegar os meus poderes. É, subiu pra ciência. Meus poderes novos. Peraí, tá funcionando nossas magias aí? Amor, sim. Vou castar um ponto de feitiçaria pra você fazer com desvantagem. É porque nossa, a gente chegou por portal, por isso que foi ver. Vai comer o tempo nosso, não. Falei. Eles são úteis. Falei. Falhou? Falhou. Ele salta, você paralisa ele e puff, cai no chão lá, esticava. Eu tiro as espadas dele. Boa, garoto. Tirou as espadas dele. Depois eu te devolvo. Não é pra comer. Eu falo assim, foi mal, eu só vi que criatura que era depois que eu soltei. A hora que eu vi vindo, eu já identifiquei na hora. Eu pouso o braço assim no pescoço. Como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Olha, tá com pulsação, né? Ainda tá. Até pra ser, olha, tá com pulsação. Você fala isso? Falo. Então fala com isso. É pura suprema, né? Como é que é o nome? Trick Ring. Isso, né? É José. Tem uma descrição complicada aqui. Eu falei assim, eu sei que você tá com fome, mas os nossos elfos não dá pra você comer não, parceiro. Você aceita uma fruta? Saceia a fome! Por um dia! veganismo. É sério. Fala que é mago de elfo. É fruta de elfo. É fruta de elfo. Joga diplomacia. Veganismo. Cara, eu sei que você não é diplomacia, como é que é o nome? Persuasão? Persuasão. Já tentou uma jabuticaba? Como é que funciona? 20. Não, 34. Ele paradinho lá. Tá paralisado, né? Tá hold monster. É. Não consegue nem falar, né? Tem reação, nem reação. É. Eu falei assim, ó, a gente vai soltar você. Numa boa, a gente tá aqui pra te ajudar. O Beholder petrificou você. Calma aí, garoto. Pera aí. E eu não sei se é garoto ou garota, desculpa. Calma aí. Siri, dá uma frutinha pra mim. Você vai pôr na boca dele? Não. Dá uma frutinha. Tá bom. Eu pego bem na frente dele e corto no meio. Coloca uma pessoa. Se fizer assim, a frutinha é você. Joga intimidação. Quero ver ele fazer gracinha. 14 mais 23 37. Muito bem. Você percebe algo similar ao efeito de engolir em seco, tá, nele. E ele fica paradinho lá. Assim, ó, o Beholder petrificou você. A gente libertou você agora. E a gente tá aqui pra ajudar. Então, por favor, não come nossos elfos. Ele só quer entender o que tá acontecendo. É, a gente tá aqui pra ajudar você também. Tranquilo? E eu desfaço o Road Monster e eu coloco um punhadinho de fruta assim, ó. Cada uma sacia por um dia. Tem 20. Nossa! Ele vai se mexendo assim devagarzinho, levantando. Ele vai falando com você numa língua estranha, mas você consegue compreender. A Toph também compreenderia se estivesse aqui. Ele olha e ele fala: tá bom, eu vou aceitar essa fruta. Mas elfo é tão melhor, por que você não come elfos também? Porque eles são mais úteis vivos. Não posso nem comer aquela ali? Parece bem macia. Não, aquela também é útil. Todo elfo é útil. Não, engraçado. A volta com as mãos perto pra gente. Tá falando essa porra. É. Fica tranquilo. Aí ele olha pra você e fala: tá bom, obrigado por me soltar. Ele vai pegar uma fruta. Começa a comer a fruta. Ele põe a fruta assim e fica bem nojento ele comendo a fruta. Vai caindo assim pedaços por cima do corpo dele. As espadas dele. Ele pega as espadas, né? Vai embanhando elas todas, guardando elas. E fica ali comendo. Beleza. Tá? Por favor, eu vou dar um dissipar nas armas da parede. Ok. Vocês deram sorte. Você joga 10% pra ver se a arma tá viva. Nossa. Vai. Tá, você vai dispando as armas. Ali. Tá, uma por uma. E tem slot infinito agora? Tem, eu casto a runa da energia. Ah, você vai ativar a runa da energia? Eu vou. Por que não? Dá a fichinha aí pra ver como é que funciona. 90% dos votos tá entre Lula e Bolsonaro. Eu vi. Tá muito centralizado os votos. Pessoal, foi direto no voto útil já. Você achou que seria diferente? O Ciro achou. O Ciro achou. Só ele, então. Só ele. Ah, Simone tem mais nota que ele até agora. É, foi os debates. É. Um terço já foi. E aí, Jé? Eita. E aí, minha concentração deu alguma coisa? Deu. Com certeza deu. É, Toph. Anix. Anix. Você começa a se concentrar, né, nas memórias do Beholder. E você vai indo lá pra trás. Joga um teste de concentração. Concentração? Acho que não seria concentração. Não. Joga um teste de investigação, melhor. Tem mais a ver. Seria o equivalente agora procurar? Deixa eu passar. Não, investigação mesmo. Vou ativar o efeito 3, vou ativar só o efeito de um ponto de slot. Investigação aqui. São as runas? Essa é a runa de energia. Onde está a runa do vento? Eu não sei se tem todas as runas ainda, Ariel. Do vento não, da velocidade. É, acho que não tem. O quê? Runa da velocidade. Ele fez essa, só que é tipo que a gente conseguiu depois. É que essa runa aí é uma runa específica, né? É, tem poder especial. Deu 20 já. 20? Você vai voltando no tempo, nas memórias desse beholder que tá dentro de você. Achei que você ia usar uma mão no meu busto. E você volta assim. Nessas memórias, tanto, mas são memórias confusas. Memórias aleatórias. De uma mente perturbada, uma mente enlouquecida. É isso que você conclui. A mente desse beholder é uma mente enlouquecida, uma mente quebrada. E você vai percebendo que parte dessa mente quebrada que estava dentro do seu corpo começou a influenciar você próprio ao longo da sua jornada, deixando você próprio meio quebrado, meio enlouquecido também. Haja visto as suas atitudes nos tempos mais recentes, né? Então, de se tornar mais agressivo, de se tornar até certo ponto, vamos dizer assim, arrogante, desejoso de poder. Então você percebe que esse beholder ele foi influenciando você, tá? É uma mente perturbada, uma mente distorcida, quebrada, mas você consegue ir navegando por essas memórias e você vê várias coisas, ele desintegrando e matando e comendo e conquistando e fugindo, né? Você vai navegando pela história dessa criatura bizarra e dois eventos em especial chamam a sua atenção. O primeiro desses eventos que chama a sua atenção. Você na pele desse beholder, como se você fosse ele. Você sente algo estranho dentro de você. E aí você sente um desejo como se fosse uma vontade de vomitar, de gorfar, né? E você sente uma espécie de uma solidão. Mas é uma sensação muito estranha, porque é uma solidão distorcida, enlouquecida. E aí você põe a sua língua pra trás, toca algo no fundo da sua garganta, no fundo do seu corpo esférico. Alguma coisa se abre ali pra dentro. Você se concentra e em seguida você entra numa espécie de um êxtase. E quando você entra nessa espécie desse êxtase, você vomita. Quando você vomita, sai um beholderzinho flutuando. E aí você leva a língua lá pro fundo do novo, vomita e sai outro beholder flutuando. E você começa a vomitar beholders. Que da hora! Ah, você é pai. E aí você. E mãe? Acha muito estranho isso, né? E aí você percebe, caramba, é assim que os beholders nascem. E quando você, na sua mente, você fala nascem, nascimento, sua mente viaja para um passado mais distante. Um passado estranho no qual tudo é escuridão. E aí subitamente você sente calor, você sente odores ao seu redor, e aí você sente algo tocando você, abrindo seus olhos, você começa a enxergar, e algo puxando você, algo gosmento, macio, pegajoso, puxando você por um túnel escuro. Você vê uma abertura, no final dessa abertura você vê luz, né? Essa abertura é uma abertura estreita. A parte de cima e a parte de baixo toda serrilhada, assim como se fossem estalactites e estalagmites. E aí você é cuspido pra fora de um beholder. Você, você se vê nascendo. Você se vê nascendo. E aí você já sai olhando tudo ao seu redor. Uma visão de 360 graus, né? Uma visão esférica por causa de todos os seus olhos. E você vê a criatura que vomitou você. É um beholder semelhante a você, gigantesco. E é incrível, é bizarro que o corpo dele, a pele desse beholder que acabou de regurgitar você, de dar à luz a você, ele, a pele dele, o corpo dele, ele é recoberto por tesouros, por artefatos, por armas, armaduras, por esqueletos. E Ai, meu saquinho. Burguês safado. Burguês safado. É. Burguês safado. É desonra pra vida, casou com um marido. Você olha pra essa criatura e você sente o desejo de reverenciá-la. Você sabe que essa criatura tá acima de você e que a sua missão é espalhar o desejo dessa criatura pelo mundo, pelo multiverso. E você vê essa criatura, ela olhando pra você e dizendo uma única palavra: conquiste, mate, morra, libere. Zamal. Fome. Zamal. Kizamal. É seu nome, não é? Kizamal. É. K, mudo, Zamal. Com dois M de macaco. Kazamal. Kazamal. Kazamal. Essa criatura se vira, sem dar importância pra você, e sai flutuando, balbuciando coisas sem sentido, como se estivesse conversando com si própria. E você percebe que é mais uma mente enlouquecida. E você vê essa criatura, ela saindo e disparando raios. E uma coisa que choca você: você vê ela regurgitando novamente, mas ela regurgita ovos. Começa a botar ovos extraídos de dentro da sua boca, ao invés da criatura em si. É, mas a criatura em si. Ele fez abortado, tá se assentado. E aí é nesse momento que você volta a si, e aí você vê o Tricrim vindo, né? Assim ele paralisa ele, ele cai no chão, você tira as espadas, Grial ameaça. Tá. Calma que a gente já fala com vocês. Você ou você que tem um conhecimento de línguas maior? Bardo. Eu sei todas. Eu também. É que você tá ocupada. Qual língua? Se eu falar pra você uma palavra, você consegue identificar qual língua ou o que isso significa na nossa língua élfica? Ah, élfica eu sei. Mas vamos lá. Não, fala assim, se você consegue traduzir pra nossa língua élfica e assemelhar o que seja, que às vezes entendi. No outro idioma é a mesma coisa, não significa. Isso aqui é que eu descubra qual idioma é. É. Depois traduza. É, algo parecido pro nosso. Chama Kizamal. Eu não sei se é o meu nome de fato. É, meu nome não, desculpa. O nome. Não, do, caiu um ponto do, o nome do. É seu. Do ser em. Onde é o Gaston Ponto Herói? Gaston, né? Ou se é o nome do deus do Beholder, não sei. Ah. Eu quero tentar identificar que idioma seria isso. É o idioma próprio dos Beholders. O idioma próprio dos Beholders. Sim. Isso é fácil pra você. Tá, agora vamos focar no idioma dos Beholders. Se existe essa palavra ou é um substantivo. É, na verdade eu não aprendi. É o nome. Seu nome ou. Na língua dos Beholders eu só aprendi morte, mata, sangue, fome, destrói. E verossimilhança. E verossimilhança. E minha escola. Dá pra conversar fluentemente. É que às vezes que eu tava desacordado e o outro cara assumia, o verde. Aí eu não sabia de nada o que acontecia. Tá. Tá. Tá o que, caralho? Não sei. Tá bom. Tá. Ah, é isso aí. Na língua dos Beholders, Kizamal significa primeiro. Nem um nem outro. Você é o sucessor dela. Como assim? Ele disse primeiro quando falou com você. Quer dizer que eu sou o primeiro do, da linha de sucessão dele, depois dele? Pode ser a primeira prova. Pode ser o primeiro, sei lá, defeituoso. Porque você disse que vieram ovos depois. Você já nasceu direto. Eu sou defeituoso. Não, eu não sei. Eu não sei como é a biologia de Na verdade, eu não sei muita coisa, mas... É... Você é o primeiro em alguma coisa. Quando eu falo pra vocês que eu sou o rei dos Beholds... A morrer! Você é o primeiro em alguma coisa. Quando eu falo pra vocês que eu sou o rei do... Sou eu de novo? Sentiu saudades? Ah, não, velho. Esse cara de novo, não. Oi. O que você veio fazer aqui, cara? Peraí, por que você tá vivo? Gente, temos um problema. Onde monstro? Eu tô vendo, tá falando sozinho? Vocês veem literalmente isso, o Onyx falando sozinho. Gente, eu não sei o quê. Aí o Onyx abaixa a cabeça. Primeiro a morrer. Gente, o que você tá falando? O que é isso? Sentiu saudade? Tem dupla personalidade. Não, não é dupla personalidade. É isso com a barriguinha. A gente ocupa o mesmo corpo. Eles são duas personalidades, não são? Não. É igual? É a mesma? Não. São diferentes. São dois seres no mesmo corpo. Duas personalidades. Não, mas a personalidade, tudo bem, né? Você pode ser uma pessoa, mas no caso aqui é dois ser. Ele tava, era um ser dentro de mim. Agora pode ser que seja mais dois seres. Não. Steven! Me deixa controlar o corpo. Ai, cara, é bom. Mas é, vai ver a tripla personagem. Isso é muita surpresa pra mim. Não era pra ele estar aqui. Por um tempo. Depois ele sumiu. E eu sou imortal. A gente pode matar ele. Você não acordou aí pra fazer isso? Será que você foi fundo demais? Pode ser. Mas eu lembro dele ter sumido pelas brechas lá da... De onde que era? Onde que era mesmo? Último confronto lá. Que ele sumiu e foi... Ele entrou dentro da terra. É, foi em triunfos. Ele ia entrar dentro da terra, mas teve alguém que catou e... Ah, é verdade. Você comeu. É verdade. Ele comeu. Eu te entendo. Eu te entendo. Teve alguém, né? Ele mesmo. Então, teve um combate... E eu acabei por comer ele, porque como eu sou o rei do Beholder, eu tenho que destruir meu antecessor. Eu que sou o rei! Não é. Você não é nada. Você que não é. Hospedeiro. Não, cala a boca. Não importa, algum dos dois consegue levar a gente onde a gente quer. Te garanto que se ele assumir o controle, vai dar ruim pra mim. Eu sei levar. Não sabe, não. Eu sei levar. E agora? Você acredita em mim? Ou em mim. O que é ele? Ele é ele. Ele é muito parecido. O quê? Beholder. Ah. É. Sou eu. Vocês acreditam em quem? Porque os dois a gente acabou de conhecer. Com certeza não acredito no Beholder. Eu acho que... É, você acabou de conhecer. Você sabe de onde que a gente... Que eu dou um voto de confiança pra você pela sua esposa. Eu de fato eu sei. De alguma forma eu sei onde que a gente sabe. O Beholder também é casado com ela. Você sabe os dois vivem junto? Tentáculos. De algum jeito, sim. É anime. Por algum motivo eu sei. Por isso que eu falo pra vocês que eu sou rei dos Beholders. Alguma coisa diz que eu era o primeiro. Isso? Tentáculos com olhos. Entendeu? Tempos e páginas. Por direito, eu sou o primeiro. Até hoje eu não sabia o que isso significava. Ok. Tentáculos com olhos. Tempos e páginas. Tempos e páginas. Não. Hentai. Agora as algemas também tem olhos. Sim. Em cima, né? Da hora. Não tem como fugir, porque tava sendo vigiado. A cabeça lá do dragão que tava. Hentai. Quando que você voltou? Eu nunca fui embora. E por que só agora que você apareceu? Só porque a gente tá aqui? Sim. Casa! Você é um idiota, né? Você sabe que eu vou tomar conta disso tudo, né? Inocente! Você que é. As coisas lá fora estão bem diferentes do que a gente viu alguns anos atrás. Dessa vez acho que, por mais que me doa, talvez no fundo, no fundo, a gente vai ter que trabalhar junto. Engraçado. Junto? Sim. E se você pensa que eu vou dormir e deixar você assumir o controle igual da última vez, tá muito enganado. Quando você dorme, ele toma o controle? É. Use aquele seu poder. Não. Quero ver ficar acordado depois dele. Não. Vamos ver se você fica acordado depois de usar ele. Não. E começa a mexer o braço assim, Onyx, meio estranho. Nossa. Começa a fazer uns gestos arcanos e pronunciar umas palavras esquisitas. Começa a falar Jao, Insatsu, Koku e. Como assim, o campo de magia resolve? Não, acho que não. Tô perguntando, porque eu não sei como é que é o esquema aí. Então, aí que tá, acho que não. Sabe. O Onyx tem a conhecimento da Lost da Morte? Não. Não, é. É assim. Tem que falar rápido, homem! Não, me cala a boca! Me cala a boca! Ah, eu uso silêncio. Desejo concedido. Boa inspiração! Sempre fiz tudo. Bosta, isso vai ser da hora. Não, é engraçado que o Onyx não fala nada, né? Ele baixa a cabeça. Eita porra! Isso vai ser engraçado. Ok. Bom, Murin. Ah, era uma galera. Oi. Que tava petrificada aqui. Eu só despetrifiquei. Se par magia resolveu o caso deles. Você começa a farejar. Um cheiro estranho. Cheiro estranho. É sem ar. É verdade, eu meu braço daqui, ó, tem as faixas. Você começa a sentir um cheiro como se fosse uma mistura de cheiro de terra molhada com carne misturada nessa terra. Se aproximando. Estou um bolo de carne. E você começa a sentir cheiro de goblins também. Estou um bolo de carne se aproximando e um monte de goblins vindo pra cá. Por onde? Por onde? Peraí, consigo. Quatro. Aqui? Sim. Ah, pela porta secreta. Ok. Bem tênue. Na parede? Não. Sim, através da parede você sente o cheiro. É uma parede. Tem uma porta secreta ali. É, tem uma porta. Ah, então, por isso que eu tô estranho, tipo. Ah, parede e não sei se tem porta. Então, não porta secreta. Eu vejo só a parede. Eu não vejo a porta secreta. Sim, eu vejo. Eu também não, porque eu tô longe. Você também tá vendo? São 9 metros. Bom, vamos por lá não. Tá vindo. Sim, eu sei que eles estão vindo por lá. Que isso? Cãibra. Ai, cara. Tem um cãibra aqui. Vamos nos esconder. Vamos entrar por alguma passagem dessa. Qual? Acho que é subterrâneo, é mais fácil. Leva. É mesmo, exato. Subitamente, a parede ali desaparece. Tarde demais. Passa um punhado de goblins e vindo atrás desses goblins vocês veem um beholder. Tarde demais. Que foi esse bicho? Tirei a silêncio. Ah, tirei a silêncio. Caralho, caralho. Essa vai precisar agora. Caralho. Ok. Chega um beholder acompanhado de 2d8 goblins. Vai tirar 2. Pode ser, é possível. 5, 7. 7 goblins. 17, vai 16. Alguém joga pra mim 5d10. Eu jogo 1d10. Tirei 5. Chuva? Um carro. Seis. Ai, caralho. Seis, tá. Seis também. Não, sim, é pra somar, né? Tá susto que eu tomei. Não, seis. Deu meio a meia aqui já. Já invocou? Ixi, já invocou. Seis? Mais um 6. Nossa! Então, mouse, vai. Eu tirei 5. 24? 29. 29. Caralho. 29. Caralho. Sabe o que, que é isso aí? É o Kusamon. Kusamon não, é o primeiro é o Kusamon. Caramba. Vamos puxar o latinho, vamos lá. Tá ok. O Beholder, ele vai, ele atravessa a parede. Depois que ele atravessa a parede, a passagem, né? A parede volta a surgir. Ele olha pra vocês e todas as magias desaparecem na direção dele. Quanto que é o raio do Conan de Magia? 18 metros, 150 foot. E o machado quanto continua? Que é 150? 36, né? Vamos ver se o machado continua. 18 é 90. É runa. Não sei se a próxima runa tá no cu dele, certeza. Eita. Certeza. Ah, porra, é mais fácil eu ver. 150 também. Feet são 45 metros. Ixi, de boa. É fácil eu ver o meu, né, cara? Você tem também o seu também igual? Sim, mas não, pior. Mesma coisa. Não, achei que era. 45 metros. Se dois beholds, um olha pro outro com o cone de magia, os dois não fazem magia? Exato. Exato. Nem ele faz magia no quarto cone de magia, a gente descobriu também. Cara, ele tá sempre com os olhos. Então pronto, fico olhando pra ele. Alguém joga um D10. Joga um D10 já que você é o dono do machado. Pagou. 4. Explodiu. 4? Explodiu. Seu machado continua aceso. Não, não aceita runas ainda. Ainda. Então beleza, então eu posso batalhar normalmente. Ok, vamos jogar a iniciativa. Tá, o Jeff, se já só ver o Piodo, eu vou entrar ativar a Fúria Suprema. Então eu tenho mais 5 de iniciativa. Então, 9. Então eu tenho mais 14 de iniciativa. Vamos falar das iniciativas aí. 45. Porra, tá. 50. 50 do Celerim. Porra, tomando seu cu. Olha, 14 da 47 de bônus. Ah, 50. 45 do Griel. Então, eu tinha 36. Estava para. Quem mais? 14. Eu tenho 11 em todos os testes de dado. 22. 14 do Anix. 22 do Morin. Cadê o Morin? Cadê o Morin? Cadê o Morin? Você subiu tudo aí. Achei. 22, Morin? Não. Dado foi uma merda. Cadê da Sierra? Falta da Sierra. Vou jogar do Beholder. Eu tirei 14. Cadê o Beholder? Cadê a iniciativa? Ah, não. Aqui não tem iniciativa. Tá diminuindo. 46. Tá diminuindo. A vontade tá indo. Só que, tipo... Vai ser assim mesmo no segundo turno, porque o resto não tem nada. Tem que grudar, né? Esse que é o foda. Já tá, tipo, quase todos votos neles, pô. É. Já é segundo turno. Já é segundo turno. 30 do Beholder. Vamos avisar o Simone. É, o Simone. E o Ciro. E o Ciro. Porque o resto chega a 1%. Sério? Ah, mas que merda é isso, hein? Oi, Mael. Esse cara não existe. 8 mil votos. Bom, primeiro, obviamente, Celerim. Cadê os bichinhos? Bota uns bichinhos aí. Tá, vai ter que descer o negócio, senão não vai conseguir ficar nenhum bichinho aí. Ele tá suspenso na mesa. É fácil tirar esse bagulho embaixo aí. É. Tira o... Tudo bom na boa. Beleza. Mais 5 mil certinho. E é o Dash. Tem os movimentos novos, tá? Beleza, posso ficar rodando no vertical. Saindo, batendo e saindo. Que isso? Ficar afogado? Você que fez esse problema. Cara folgado. Pode bater e correr e não gera ataque de oportunidade aqui de São quantos? Goblins? 7, né? 7 goblins. Então, Java das Almas voltou. Java das Almas voltou. Vai, Celerim, você. Tá, quero ver onde tá os goblins. Eu posso usar a runa da alma pra fazer o Ione. Fazer o quê? Danone? Não, o personagem do LoL. Ah. Ele tem uma skill que ele sai do. O corpo dele e bate os caras e depois ele volta. Posso usar isso com a runa da alma, que essa era a intenção. Sim, deixa eu ver. A runa da alma. E aí fica inalvejável enquanto ele faz isso. Aí viado, né? Bota os bichinhos aí próximo a ele, fazendo um arco assim. Um arco assim, ó. Pra fora. Isso. Ah, pra dentro? Nossa, lá já short, hein? Shorn. Cão com um a mais. Ficou gold, estão fora do, do arco do, do Babilê. Do cone anti-magia. Sendo estão, né? Eu não sou burrinho, né? Consigo voar até 42 metros. Pra ameaçar, eu vou grudar nesse cara. Até eu aqui. Só vai ser grudar nesse cara. Eu quero fazer um relâmpago aqui, ó. Mandar um relâmpago em linha pegando. Ah! Todo mundo. Todo mundo? Menos esse, menos cara, esse cara aí. E o Beholder. E o Beholder junto. Não, só você dá um mau passinho pra cá que você cai tudo. Esse terreno aí é todo, todo irregular, mano. Você consegue encontrar uma brechinha, tá ligado? Não é tipo redondinho. Ô, ô, ô, galera, alinha aí um pouquinho. Aí, se eu for pra cá pra pegar o Beholder, eu não pego esses dois. Joga iniciativa. Mas você pega o Beholder que é o principal. Já viu o que aconteceu, né? Isso aqui, ó. Ô, Jeff. Você pode ir, dar o bagulho e voltar. Vou pegar esses caras aqui, ó. Os cinco, só esses daqui que não. Só esses que dois bota. Que não. Você pode ir pra lá também e pegar também e voltar. Não dá mesmo. É que pra lá pode ser que tenha o cone anti-magia. Ah, sim. Por isso que eu fiquei bem no, atrás do Beholder, quase. 23? É. Mas ainda assim, você pode voltar, você vai ver ainda. Sim. Ah, e depois eu vou movimentar pra cá. O. Esse é sempre do save, né? É, destreza. Ó, Gê, menos 5 no seu save. E desvantagem. Nossa! Que eu tenho de graça também, meta magia. Pra quem que é isso? Pra 5 bichinhos, 5 goblins e o Beholder. 5 goblins e o Beholder. Só que esse daqui se põe 1, menos 5 no Beholder. Beholder. Menos 5 no Beholder e todos eles com desvantagem. Menos 5 no Beholder e todos com desvantagem. Põe embaixo do Beholder. É, é só. Não, mas é só agora. É só agora? Só agora. Beleza. Save entrou do quê? Destreza. Destreza pro Beholder, então. Tem que fazer com desvantagem, não? Isso. Ô, oh, meu saquinho. Desvantagem em menos 5. Menos 5, tá. Do Beholder. Destreza ele tem mais 31. Não, minto. Acho que não, né? Não sei, não. É, cafundi, cafundi. Ok. É 36, dificuldade. Falhou, Beholder falhou. Tá, agora os bichinhos. Os goblins. Não, os goblins. Os goblins falham. Tá. Com certeza. Nessa dificuldade deles, falham todos. O dano é. Máximo, 13 de 10 mais 12. Nossa. 142. Ai, ai, é dano máximo agora. É dano máximo. É, esse dano máximo me fudeu. Tira os bichinhos. Todos? Todos. Não, esses dois ficam. Não, todos os que você acertou. Sim. Bloqueia à toa essa porra. Já foi. Opa, à toa. Não, mas vai pra cima, bicho. Pô, deixa aí. Ah, eu terminei de brincar com os bichos. Eu tô usando a magia terceiro nível, hein? Calma aqui, abre roda. Todo mundo antes de mim, amor? Quanto deu dano? 142? Isso. Dielétrico normal. Dielétrico normal. Ok. Nossa. Não. Não, mas ele consegue anular a magia dele ficando frente a frente. E aí eu vou voar para cá. Ok. Pegando no cone dele, consegue anular a magia dele. Por enquanto, a única coisa que tá funcionando é meu machado. Tô voando aqui. Certo, você vai lá e dispara aquele relâmpago, Celerinho. Mata aquela pancada toda, aquele monte de goblins. Menos dois. Tá? Fere pra caralho o Beholder, ele fica muito ferido. Porra! Fica muito ferido. É um fraquinho. É um uniãozinho. Ele fica muito fraquinho. Ah, então nem vai dar. E ele olha pra você desesperado, né? E já vai se virando pra trás. Pra sair fora. É o MC da Rest, já cheguei, tô saindo fora. Tá, depois o Celerinho. É o Griel. É o Griel. Vou tacar a flecha nele pra ir embora, não, né? Legos, ele tá com a intenção de sair correndo. Ô, Gabriel! Não, mano, é 28. Tudo igual. Tudo coleudo e taca a flecha. 17. Oreuto também é. 17 mais. Então? 26. 43. Certo, 43? Tá certo. Nossa, certo. Acerta. Não, peraí, 43? É, CA do Beholder. 43, peraí. Eu tô quase 60 de CA. Calma, que esse bicho aqui ele é duro. Mas é nada. Vai ser nível 30, exato, né? É nível 30. Não, tudo bem, mas a CA dele natural, mano, nível baixo é tipo mais 20, tá ligado? CA. Ou é? Bizarro, mano. 40 em quanto, Grião? 3. 43. De novo, acho que ele não é tão alto. Se ele for pelo menos uns nível 20, sei lá. 47 a CA dele, quase. Então, ele é duro, ele é cascada grossa. Bom de ação. Você tá mirando em algum ponto específico? No olho. Opa, acertei um. Pode mirar no olho se quiser. Crítico natural. Crítico. Pega a cartinha. Pega a cartinha. Tá tirando a esmo. Não tá mirando nenhum ponto específico. Não, eu então tira no maluco lá, o mago. E eu vou dar um ataque bônus nesse cara aqui. Cadê você? Tá aqui. Ah. Tô atacando com flecha. Ah, 17 mais 43. Tem magia na sua flash? Tem no arco. No arco. Mas o cone não tá aqui. Ah, eu vou pra cima se precisar, eu saio pra um lado. Você voa com poder mágico? Ele anda pra cá, pronto. É. Ok. Ele sai do bagulho. É porque assim, eu não tô vendo qual onde tá o olho dele, fica difícil de ver. Eu acho que é da. Não, ele tá de frente e aí abre a 45 graus tá assim. Né? É, vai abrindo aqui, ó. Tipo. Isso. Beleza. Aqui você já não tá mais. Cadê? Arruma uma caneta aí. Eu não acho que não vai precisar, já. Fica quieto. Pô, só o crítico dele, né? Dando máximo. É, esses dando máximo aí estão fudendo. Aqui é assim, é o cone anti-magia dele. Uhum. Aqui você já tá voando. Bom, 43 é certo, o Kobold? O Goblin, com certeza. Tá, aí. Bom, eu dei 4 ataques, um ataque. Grinhão! Eu tenho mais 2 ataques aí. Grinhão! Deixa um vivo! Tá, então mais um nesse Kobold que eu acertei e mais um no Behold. É um Goblin! É o Koboldzinho aqui. Sabe. 30, 40. Acertou. É, o Kobold eu acertei. Agora vamos ver o bicho que eu vou errar. Errei. Acho que só 20 acertei, né? Acho... Não, opa, 18? Eu tenho mais 30. 48 daria, você já acertou, só isso. É, você tem mais 18 de pelo menos 30 eu tenho, então já fui. Então, beleza. Então, acertei 2 ataques neles e um crítico. E no bichinho acertei 2 ataques. Só que a diferença desse aí não vai ser muito grande. Porque o crítico você vai dobrar seus dados. É. Não, mais ou menos, porque eu tenho crítico invertido. Na verdade, eu vou dobrar o bônus. Ah, você dobra o bônus? Ah, então vai dar dano. Crítico invertido, então você dobra no mínimo. Então vamos lá. Você reduz o dobrar de dados. 18 mais 39. Tá, 47. Mais 39. Mais 40 dá 87 e 80. Não. Que é calculadora? Mas eu acho que é 86, não é? É calculadora aí, Jeff, vamos lá. Behold. É, 78. Vai falando parcial que eu vou só subtraindo aqui. 78 mais 18. 36? 78 mais 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 96, né? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Você somou aquele uma vez no ataque? Foi 18, 39, 39, tá aí. Então mais 18. Tem mais um ataque, mais 39, né? É. Então mais 20, mais 50. Tem mais dano ainda? Mais 57. Quantos ataques acertou? Dois ataques. É. Puxa o arco, dispara. Flash vai com tudo, fazendo um turbilhão de vento. Atravessa. No olho? Não, mirei nele. Não falei hoje. Ok, se você quiser mirar no olho em algum momento, você só me fala, tá? É. Atravessa o corpo do Beholder, joga o Beholder com tudo na parede pra trás, ele fica atordoado, né? Vai cambaleando, derrubando o assim, ele do voo dele, né? Ele vai virando pra trás, já tentando fugir, e aí você dispara a segunda flecha. Né? Quando ele vira pra trás, a parede ela se desfaz, revelando a passagem. E aí você dispara a segunda flecha. A segunda flecha atravessa ele, empurra ele na direção da passagem. E aí vocês já veem o Beholder flutuando e girando, certo? E quando ele termina de atravessar, a parede volta a surgir, vocês não veem mais o Beholder. Então a gente jogou o Beholder pra fora. E no comodizinho foi 60. Morreu. Mais. Morreu. O Beholder ele atravessa a parede. Fica do outro lado lá e vocês não sabem como que ele tá do outro lado lá. É, a gente sabe sim. Chega através da parede. É verdade. Verdadeira. Isso dá pra enxergar o túnel. Vê quanto você tem de visão verdadeira, qual o seu alcance. Dá pra enxergar o túnel. 36, acho. Dá pra enxergar o túnel. Vocês veem o Beholder, ele, os tentáculos dele pendendo bambos assim pra baixo e ele flutuando assim. Sabe um balão quando murcha? Uhum. Né? Que ele vai perdendo a altitude dele assim, fica meio murchinho e vai batendo em tudo. Ele fica lá flutuando e trombando nas paredes, né? Aí dá uma girada assim por causa da inércia, né? E aí vocês olham, quando ele gira assim, né? O olho dele já meio branco, meio leitoso, morto. Sobrou um goblin. Grial, foi sua vez? Foi. Então seria a vez da Sierra agora. Tá aí o que você queria. Você não tá com seu olho de magia ativo. Não fui eu que falei pra deixar ele vivo. Quem foi que falou vivo? Não fui eu que falei pra deixar ele vivo. Eu quero matar. Tá aí o que você pediu. É, agora vocês decidem. Talvez seja, ele seja importante pra dizer o que tem. Aparentemente ele é um escravo aqui dentro. Pode ser, vou enrolar ele em vinhas. Você enrola ele, vai levantando a mão, enrola ele em vinhas, ele fica meio torto assim com a mão, assim como se estivesse levantando a mão pro. Ô, trutinha. Mas ele fica preso. Ô, trutinha, você é escravo aqui? Come ele, caralho! Come ele! Isso! Eu come bosta do mundo do mal. Bosta do mal. Ok. Ai, cacete. Ele. O que você perguntou mesmo pra ele? Se ele é escravo aqui. Vocês mataram o mestre! Mestre! Matou o mestre! Então a gente é seu mestre agora? Agora vocês, mestre! Foi o que eu pensei. Vocês, nossa, mestre. Você aí, ó. Você consegue. Você conhece tudo aqui dentro? Os túneis, tudo? Sim. Eu quero saber se você tá falando a verdade, amor. Joga? Não precisa. Tá. Maldita sensitiva. Então você poderia ajudar a gente, então, aqui dentro, né? Sim, mestre, sim, mestre. Não, sim, mestre. Não. Tartúrio! Sim, mestre. Sim, mestre. Não, a gente não é mestre. Ele tá de goblin. Se eu te soltar, você não vai pedir? Mas qualquer um dos dois pode ganhar. Não, não, não, não, mestre, não, mestra, não. Você não jogou com o dedo dele. Que isso? Não vai comer o dedo de ninguém. Eu vou dar um tapa em você nessa bolota dentro de você. Tente! Eu só não faria isso. Deixa ele tomar o controle pra você ver que eu vou me divertir. Só não deixa eu desmaiar nem dormir. Você não escapa de meio diferente. Não, só não deixa. O que você faz de noite então? Eu nada. Ele mata, destrói. Olha as intimidades. Não, não vou dormir. Ele, de noite ele pega uma pedra e fica assim, né? Porra, o que ele faz? Eu vou soltando. Ok. Ele cai de joelho assim. Mestres. Tá. Daí vocês escutam um choro atrás de vocês. Vocês olham, tá o casal de elfos abraçado. A elfa chorando. Abraçando o Rui. É verdade, tinha eles aí, rapaz. Sim, sim. Ficamos entretidos aqui na sua dupla personalidade. E o bicho falando isso com quatro braços quando não esmeteria? Foi intimidado. É, ele parou? Comeu a frutinha. Ele chegou o horror, caralho. Ele tá sentado comendo fruta ainda. Ele quer que se foda, ele tá comendo. Que boa, que bom ser a fruta. Falou isso com o mímico, senhor. É, lembra a mente do bichinho, que bom que eu aceitei a fruta. Ele tá comendo a fruta, né? Aí coça assim a carapaça dele. Com uma das mãos, né? Com a outra mão ele coça assim a carapaça. Conforme ele coça assim, cai uns parasitinhas assim no chão, uns bigatinhos caem no chão. Eles também estavam petrificados nesse meio tempo. Não foi uma vida só que ficou. É, tá vendo? Vidas. E aí fica olhando pra vocês, né? O mago ele tá lá junto com o guerreiro, conversando com o guerreiro. E os dois estão olhando pra vocês assim, estupefatos. Tudo bem? Vendo que vocês derrotaram o Beholder. O mago ele olha. Como vocês fizeram isso? Como assim? Trabalho em equipe. Vocês mataram ele. E ele começou. Tudo que sangra morre. Essa é a lei natural. Ele olha pro guerreiro. O guerreiro olha pra vocês. Vocês travaram? Aí ele tira a espada assim. Me deixa fazer uma coisa. Por favor, não me levem a mal, não. Ele vai atacar aqui. Claro! Eu chego mais perto, né? Deixa o pessoal bater em mim, tá tranquilo. A gente é de verdade. É, ele quer. Você chega mais perto? Eu chego. Ele pega a espada e tenta bater em você. O que acontece? Nada. Como nada? Vai bater assim, só não vai cortar. não vai cortar. Resistência, imunidade, é, sei lá. Imunidade. Ele bate a espada com tudo e fica passando a espada em você. Não vai servir pra ele. Você quer saber se a gente sangra? A espada dele deve ser mundana. Você quer saber se a gente sangra? Se a gente é real? É, o que você quer saber? Quem são vocês? Eu já disse, eu sou o Ciel. Eu, desculpa, eu falei só pro mal. Eu estava petrificado. Desculpa, é verdade. Eu falei desculpa, caralho. Não precisa ser rude. Eu tento, mas às vezes o calor do momento não deixa. Eu sou o Ciel e esse é meu grupo. Seu grupo é ponto e vírgula. Pau. É. Já que a venerável líder tá fora, alguém assumiu. Exato. Mano, porque a pessoa vai falar assim. Todo mundo quer ser a Tog. Fala, fala. Porque, ó, esse é o Griel, esse é o Celerim. Pode apresentar assim você? Pode. Ok. Anix. Anix com problemas mentais. Eu não tenho problema mental. Dificuldades estão. Tem que falar que esse aqui é estagiário, né? É, estagiário. Estagiário. É turista, é turista. Esse é o Murray e essa é a Lisbeth. Esse aqui não é meu grupo. Tá quase grão. Esse aqui não é meu grupo. Bem. Tá quase grão. Você tem forma de lobo? Sim. Morra! Ele olha pro mundo. Vai bater e vai dar nada. Isso é um lobisomem! Não, isso é um Bane Ward. Quase. Bem. Mas não é um lobisomem. Mas também é um lobisomem. É um lobisomem. Você tá falando? Sim. Homem, só tá mordudo. Eita, fala! Os lobisomens falam. É só falar uma coisa ruim, quase certo que você tá. O que fala? Forte, é. Lobisomem, é. Demônio. Normalmente licantropos são incontroláveis. Não. Ah, sim, são. Não. São, eles saem fora de si. Você mantém sua consciência perfeitamente. Só aquele lá que não tá muito bem da cabeça. É. Eu tô, mas. Um detalhe, eu também sou um bárbaro, tá? Então não mantém a consciência. Então não mantém a consciência. Isso foi ignorado. Corrigiu. Corrigiu. É incontrolável mesmo. Se mata por um D4. Mas matou o Bruno. O mago, ele põe a mão assim no ombro do guerreiro. Calma, meu amigo. Sim, eles são muito poderosos. Estávamos todos petrificados e eles nos trouxeram de volta à vida. E mataram em apenas 6 segundos a criatura que nos derrotou. De onde vocês são? Nós não somos daqui. Que bom reino vocês são. Qual que é que mundo vocês são? Assim, não queria ser chato, mas se você falar de onde você não é, vai demorar muito mais se falar de onde você é. Depois a gente descobre. Como é que é o nome do lugar lá? É muito menor que são. Então, você dá, ah, sou de arco. Que legal. Então, agora tem 15 mil lugares. Deu sorte, pode de arco, deu sorte. Esqueci o nome, eu vou guerreiro, trocar. Você é um guerreiro? Sim. Você é um mago. Isso aquele jogador. Casal o quê? É um casal, cara. São colegas de você? São colegas? Os dois elfos estão abraçados ali, né? Aí eles param, olham pra vocês. Sim, somos todos companheiros. Eu sou o Layla. Eu sou uma clériga de... Corelão Laretion. Ah... Já sei de onde é, Toril. Toril! Ah! E eu sou um protetor da natureza, um druida. Ah. Meu nome é Kelenor. Eita! Só pra você. Não aprende a falar, não. Não vai falar de druida, não. Druida aqui não é druida. O mago, ele fala: eu sou o Seymour. Sou um adepto da grande arte. Se for de A grande arte é a magia, a arcana. Arte é a magia. É. É quem a gente fala que é um estudioso. Quem é o Paquetão. É só pra não dizer que é de divertido. É, só não sei como é que é, também faço isso. Esse é o Crash! Ah, meu, você tá jogando bagulho pra mim? Eu traduzo. Ele é Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! Crash! É Crocs. É crocante, morre pra você ver. Você é um guerreiro ou Crash? Sim! De onde? Grande guerreiro! De Atas! Vim do grande deserto! Lá eu comia elfos como você no café da manhã! É, e aqui você era só um troféu, tá? É. Calma aí, galera, ele não vai comer ninguém. E como que ele veio parar aqui? Como você veio parar aqui? Não vai comer ninguém! Não sou eu! Nem ele! E onde vocês estavam com os elfos? De onde vocês estavam de vir pra aqui? O mago, ele se adianta, ele fala: nós viemos pra cá. Por quê? Estávamos em busca de um artefato. E qual seria esse artefato? O nome desse artefato é... A Joia do Olho. É, a Joia do Olho? Sim. Faz o quê? Se justifica. É uma espécie de um rubi circular. Ok. E normalmente há pessoas dentro. Então, aprisionadas. Não há, não almas, então, mas uma pessoa assim. Sabe o santo que você tava segurando ele todo esse tempo? Aquilo. Mas se ele tivesse falado, não tinha ficado. Mas eu não sabia que tava com você, mas ele devia ter falado. O cara é burro, não tendo uma joia pra falar nada, como entregue pra alguém. Você deixou o cara dentro daquele potinho lá, velho. Ele devia ter falado, né? Ô, galera, não me põe no saco, não. Ele tá dormindo. Mas não tem, então, né? Ninguém me deu louco dela. É, vocês por acaso não são um grupo assim convencional? Na verdade, eu de onde vocês são? Do meu grupo. É, de onde? Eu só entrei aqui porque eles estavam sem líder temporariamente e aí eu assumi a liderança. Nós somos de um mundo chamado Arton. Entendi. Mas você é um ciclope? Não, meu tamanho, eu sou um elfo. Ó. Você não tá de máscara? Ciclope. Sim. Eu sei. Não fala outra coisa, não. Fala que é ciclope. Eu sou um ciclope. É meu tamanho. Eu sou filho, servo, eterno. Pode ser um ciclope anão. De glória. Hã? Um meio ciclope, meio anão. Não. Mano, pode ter sido chamado pro ciclope. Não, eu sou abençoado de menina e filho de glória. Vem aqui que eu vou te mostrar o anão. Calma, não precisa ser rude. Eu não tô sendo rude. Cala essa criatura dentro de você. Vou te mostrar o que é ser rude. Faz o silêncio. Não, faz o urro, faz o urro. Não tá usando magia. Caralho. Falei assim, bem, se vocês quiserem nos acompanhar, a hora que a gente sair daqui, a gente tira vocês daqui. Não, a gente precisa... retornar ao nosso mundo e tentar entender o que, que aconteceu. Para. Não, o Toril tá tranquilo. Tá de boa. Tem uma cratera na torre do homem? Tem, mas. Se eles não passarem lá perto, tá de boa. É. Vocês moravam perto do Alminster? Tá de boa mesmo? Não. De boa mesmo? Então tá de boa. Nós morávamos. Porque pode estar afetado, né? Em Cormyr. Bem distante do Vale das Sombras. Foi Celestiais lá, né? A última vez que nós tava lá, apareceu o Celestiais lá. Resolveu. Tá bem pertinho. Mas ué, mas a gente não sabe se apareceu mais. É, faz. Vocês conseguem fazer uma magia pra sair daqui? Então, sim, eu tenho mais pergaminhos comigo. Sim. Mas lá não tem, não. É uma pedra, não tinha como roubar. Olha o cara, ele tá sangrando, faltando um pedaço assim da lateral do corpo. Não, não precisa, não. Não é importante. Não é importante. Eles querem voltar pro lugar que, pelo que vocês disseram, tá faltando um pedaço. Mas é pequenininho. Toma todo só. Mas querendo ou não, eles vão ouvir Anix, o pedaço que tá faltando no planeta deles é maior do que o pedaço do nosso planeta que sobrou. Então, que planeta? Mas não tem. Exato. Gente, vamos parar de discutir isso aí aqui? Sim. Aí eu pergunto pra ele, por que era você que tava quando foram petrificados? Boa. Vixe. Eles não vão ser importantes aqui. Ele fala uma data pra você, não vou perder tempo aqui procurando a data. Mas você faz as contas e você percebe que passou-se 450 anos. Olha! Que legal! Parabéns! É um ônibus. Pera lá, tem dois elfos, o resto humano, né? Alguns de vocês não tem mais família, gente. Não, não. Então. Cara, nós dá má notícia pros caras, velho. Voltaram à vida agora, velho. Tá convivendo de novo. Faz bastante tempo que vocês estão com os caras. Como assim estiveram em Toril? Vocês não são de Toril? Não! Como falou que não é de Arton? Nós somos do mundo de Arton. É um outro mundo. Existem vários mundos. Não, sim, eu estou familiarizado com o multiverso e os outros mundos todos. Porra, será que é só nós que não sabia mesmo? É, eu sou meio atrasado. Puta que é pariu, velho. São meio chato. Mas a cotista nessa parada aqui. Então, deixa demorei eu demorei a vida inteira pra saber então. Disso. Se soubesse antes. Eu vou tentar da melhor maneira possível. Contato, amenizar, né? Que... É, contar que, tipo, o universo tá sendo destruído. Por culpa tá dela. Problema. E que agora são os netos ou tataranetos é, deles, tipo, passou 450 anos. 450! Que bom que você tava em pedra, vocês estão. Eu olho assim pros humanos. Mas passear. A minha mãezinha não. Veja o lado bom, vocês são os humanos mais velhos de Toril. Como que sobrou mesmo? É. Talvez depois de Alminster. É um Minster, é humano? É. Tem mais de 1000 anos, né? Você falou, né? Talvez depois de Morning Kane. Aí é uma Minster um pouco grande. É. Os humanos comuns, comuns mais é. Velhos de Toril. Então. A gente uma contada ali do que tá acontecendo. O guerreiro ele coça a cabeça assim. Então quer dizer que todos os que eu conheci estão mortos? Você sim. É isso aí. Na verdade, não. O Tricurne se levanta, né? Você depois de comer todas as frutas. Não. Tudo cuspindo, tudo babado assim, né? Tudo cheio de pedacinho, né? Aí ele vai perto do mano. Põe a mão assim no ombro do mano. Não se preocupe. Todos os que eu conheci também estão mortos. Matei a maioria. Eu falo só até estão mortos. Matei a maioria, não vou falar nada. O Anex grita, eu também matei a maioria. Assim, ele também pode falar isso. É não, se ele é o contrário. Eu matei a maioria só. Se ele falar amadores. Amadores. Eu vou falar uma coisa que o. Ah, não conhecia ninguém. Só matou a maioria. Então, velho. Eu também matei a maioria. Então, e quem tiver ainda a gente vivo, assim, vai lá ver os familiares, né? Minha família. Vocês tinham irmão? Vai que dá ruim a nossa missão. O elfo fala assim, eu tinha irmãos, tenho, espero. Você tudo bem, sua raça vive mais. Então tem chance de viver. É, tô falando de vocês, humanos. Eu acho que 450 anos mudou um pouquinho a geografia do lugar, não sei. Só um... Os últimos, eu acho que o último ano mudou bastante. Porque talvez os seus irmãos criou uma montanha ali, você ainda tem um vale, uma depressão. Bem, 450 anos. É, isso aí. O artefato que buscamos, a pista dele já se desfez com as areias do tempo. E vocês queriam aquilo pra salvar as pessoas que estavam dentro, é isso? Vocês conheciam alguém que foi levado por esse... Sim. Esse aí? Sim. Um beholder em nosso mundo transformou um dos nossos companheiros numa joia do olho. E desapareceu. Nós o rastreamos até aqui. Mas encontramos aquele... ser ali que nos atacou e não tivemos qualquer chance contra ele. Quer dizer que vocês morreram aqui mesmo? Não, morreram não. Quer dizer, foram petrificados aqui mesmo? Sim. Então vocês só chegaram só então. É... Talvez o portal com você. Provavelmente. Basicamente. Mas você foi trazido, né? O. Inseto. Ou você também veio pra cá? O Tricorne fala: ah, eu. É. Alguém tentou usar magia. E vocês sabem que quando alguém tenta usar magia, isso tá muito errado. E aí eu vim parar aqui. Nossa, o cara veio aqui por engano. Alguém me mostrava dele e falou, olha isso aqui, ó. Olha pra essa luz aqui, ó. Vai pra lá. Caralho. Ele foi banido. É com o mesmo mundo que conhecia. Quando você banir alguém, quando ele tá no mesmo mundo, você vai pra outro mundo. Não fui banido. Alguém tentou usar magia. Magia é ruim, é proibido. É proibido? Destrói o mundo. Então... Eu não conheço o mundo dela. Pelo jeito é bem estranho. Ah, é muito bonito. Tem um sol. Ele desertando. Sol escuro. Nossa, alguém de vocês não leu algum livro? Ah, eu sei em off qual o mundo é, mas eu vocês. Não sei, eu não em off. Vocês não leram um livro lá com o Elminster? Sério? Não sei se vocês não tem. Leram 15 mil coisas lá. Não, em on provavelmente eu sei, mas em off. Joga! Eu não tenho ideia. Eu acho que seria arcano aí. Em on eu sei até pelas minhas andanças lá, dei uma passada naquele mundo lá pra ver se tinha uma runa. Joga Arcana CD 40, vai. Pra ver se vocês leram lá em cima. Não só passei, como eu tirei 20 natural no dado. Boa! 46. Muito bom. Eu acho que eu não sei, deixa eu ver quanto de Arcana. Se tiver uma runa lá, fodeu. Bom, o Grial já passou. Nem enquanto vocês estavam pesquisando em sigil, né? E lendo sobre planos e tudo. 41. Vocês ficaram sabendo de um planeta chamado Atas. Um lugar que é popularmente conhecido pelos estudiosos dos planos como Dark Sun. Um lugar que, em cujo céu, em cujo firmamento, brilha um sol negro. Ah, então já estava acontecendo o que aconteceu aqui, né? Onde magias são escassas. Sim, e as magias drenam a energia do planeta. A magia vai matando o planeta aos poucos. Faz sentido, então. As magias são escassas, quem faz, mata o planeta. Aqui é liberado. É. Aqui pode, né? Por enquanto. Não, magia ruim. Destruiu Atas. Destruiu Atas. Vai destruir tudo aqui também. Aqui é outra coisa que vai destruir. Que magia destruiu Atas? Ah, foram aqueles pequeninos de pés peludos. Eles quiseram ficar fazendo coisas assim, cada vez maiores e mais majestosas. E a ambição deles não tinha fim. E aí, eles acabaram com o mundo. E você não tem como voltar, né? Não, eu não faço magia, porque magia é ruim. Eu seguro pra não dar risada. É engraçado. Halflings destruíram o mundo. Mas foi o que aconteceu. Os caras da montanha destruíram? Foi uma magia cagada deles. Eles quiseram. Tipo, eles quiseram fazer um metrô, alguma coisa assim. Quiseram fazer uma obra de engenharia muito grande. Metrô. E deu muito errado. E aí acabou com o mundo. Desbalanceou toda a magia. Começou a sugar a energia do sol. Sabe, o sol começou a apagar. O juiz lá foi pra São Paulo, porque o que estão fazendo o metrô de lá? Eu põe a mão no canto pra não dar risada. Você não conseguiria mandar ele, né? Bem difícil, né? Ele não ia gostar de entrar no portal feito por magia. Ele foi destruído. Não, não foi destruído. Gente, só tá morrendo. Acabou de falar que os pés permutos acabaram com o mundo. Não, o mundo dele. Você acha que ele ia aceitar entrar num bagulho de um deve ter portal feito por magia? Pra mandar ele. O cara odeia magia. Ainda existe, mas tá tudo ferrado lá. É, não precisa mandar pro mesmo. Pra lá? Se tava ferrado na época que ele veio, imagina a coisa de 50 anos. É, então. Vamos mandar pro lugar ferrado melhor. Acho que não. Vai entrar no bagulho de magia, mano. É melhor não. Você não quer voltar? Não quer não. Não. Você vai ficar aqui nesse caso do birro. Mas a gente também não quer ficar aqui, né? Não. Eu também não vou te mandar pro lugar, só tem que arrumar outra coisa pra comer, parceiro. Queria falar não, mas comer elfo não é bom não. É sim, você tem que experimentar. Você tem que querer ofender. Mas vocês são gostosos. Só tenta. Tenta não. Não rola nem um dedinho assim. Sério? Que tira gosto. Rola aqui, ó. Aí foi o birrodo. Aí passa até quatro, toma. Dá o dedo pra ele. Dá o dedo. Eu pergunto pro grupo, vocês vão então voltar pro seu mundo? Sim, voltaremos. Mas sem o... Vocês conseguem? Truta? Sim, eu ainda tenho um pergaminho de teletransporte pra voltarmos pra lá. É verdade. De viagem planar. E se a gente achar a joia amigo de vocês, o que a gente faz? A gente manda pro amigo. Qual é o nome do seu amigo? Pedra da Lua. Não, essa é a pergunta importante. Pra gente mandar, fala assim, ó, toma, vai pra Toril. Como é que é? Vai falar, como é que é o nome dele na joia da alma? Na joia do. A pessoa, já tá, sei. Toma, vai pra Toril. A gente pega a joia, prende Sorel. Na faixa de glória. Sorel. E até Sorel. Eu pensei. Não, tem maneiras de mandar ele. Sim. A gente vai ter que ir lá, conversar com isso, falar até um amigo seu aqui. É, então, mano. Só que você tem que entender o seguinte: não é a nossa prioridade essa joia, tá? A gente tá aqui por um outro motivo. Deixa eu falar, se eles quiserem ir com a gente, se a gente topar com a joia. Eles pegam a joia, beleza. É verdade, o que mais que vocês ouviram falar desse lugar aqui? Tem alguma coisa relevante desse lugar que vocês têm que falar? Por exemplo, um lugar onde os Beholders jamais chegam. Onde eles não vão? Nós ouvimos falar de um mago, um estudioso. Mas não tivemos contato com ele, nem com seus estudos. O nome dele é Ronassic. Ele morava... ou mora, não sei, em Sigil, a Cidade das Portas, que fica no centro do multiverso. Conhecemos. Conhecem ele? Não, não, a cidade. A cidade. Só que a pessoa destruiu também, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Essa tá de pé. Tá tranquilo. Essa não, né? Viram? Eu disse, magia destrói tudo! Essa não. Não, nada destrói tudo. É. E se ele também... Não, nada não pode destruir as coisas. É, você não conheceu nada direito ainda. Ele quase não conheceu nada do nosso mundo. Pode sim, é por isso que a gente tá aqui. Você não conheceu a Ciel e nada. É. É. Vou parar de cantar parabéns. Oi, 15, melhor pararmos, né? É, vamos fechar aqui então. O que vocês estão perguntando? Em algum lugar onde os terroristas têm medo de ir, talvez. Aí tem o cara lá do Ronassic. Ah, sim, Ronassic. O Ronassic, ele estudou os Beholders e ele escreveu um tratado sobre eles. Tentamos conseguir esse tratado, mas não encontramos. Ele seria a maior autoridade sobre essas criaturas. A única coisa que nós conseguimos saber é que esse local, ele é governado por uma espécie de uma divindade deles. Valendo? Chamada de a Grande Mãe. Venerada pelos Beholders. Embora eles, tecnicamente, eles não tenham sexo, essa criatura é chamada de a Grande Mãe. Não sei qual a extensão dos poderes dela, mas pelo que eu pude estudar e descobrir nos estudos que eu fiz, cada um desses olhos pertence a essa criatura. Ou seja, ela sabe de tudo que acontece aqui. Mas como qualquer beholder, teoricamente ela deve ser insana. Afinal, essas criaturas têm a mente totalmente perturbada, são dotadas de uma paranoia excessivamente alta e... Isso não é pra mim, sim. Impossível de se dissuadir, de se dissipar. Bem, nós agradecemos muito pela ajuda que nos deram. Se houver mais alguma coisa que possamos fazer, faremos de bom grado em agradecimento, mas gostaríamos de partir daqui o quanto antes. Como que é o nome desse lugar maldito? Do livro, né? Ah. Só conheço o livro do... O nome do autor é Ronassic. Ronassic de Sigil. Quero tentar contato com a Glória. Quero colar. Tá me ouvindo, mãe? Que colar? Hã? Que colar? Colar do... Colar aleatório. Colar aleatório. Colar aleatório. Tipo, não tenho... Colar é élfico, caralho. Tem uma cruzinha. Não. Calma, calma que você vai lembrar. O cara dá um momento. Tchau, tchau, tchau. Calma, calma que você vai lembrar. Qualquer aí. Peraí que eu vou lembrar. Vai lembrar nada. Desculpa, o colar da Enola. Colar da Enola, que é a moeda. Ah, moeda, eu lembro. Enola, Enola, você consegue me ouvir? Vixe. Sim. Isso aí pode ser pra outra sessão, não tem problema. Tá. Uhum. É, conversa com aquele senhor lá, o Mister, que eu acho que ele é de Toril. Vê se ele encontra pra gente o livro. É, que eu já esqueci o nome. E vê se ele manda o livro pra gente. Se ele encontrar. Se ele encontrar, pede pra Wina mandar essa informação pra gente. Já... Ou pra mim, por favor. Não vou jogar, não. Joga você aí um D100. Um D100? Esse colar, ele tem algum poder específico? Eu não lembro, mas... Não. Só tô usando ele como catalisador de contato. Só no roleplay. É. Então você tem 10% de chance de conseguir. Tá. Se não, tá falando só no meu ponto. 3? Enola responde. Sim, meu amado. Irei contatar aquele velhinho bondoso. Pedirei pra que ele... Procure o que você precisa. Ah, assim que você encontrar... Como estão as coisas aí? Muito bem! Anix? Não sou o mais que foi isso? É ele, acordou. Ah, não, de novo. De novo por quê? Já tinha acordado antes, eu não tô sabendo? Não, meu amado. Você não tinha se livrado dele? Tinha. De novo? Tinha, claro que eu tinha. Traiu. Como, e como que ele voltou, então? É porque a gente tá no lugar da mãe do Beholder, a grande mãe. E aí provavelmente veio a tona, ele de novo. Assim que aconteceu lá naquela cidade... Danik, sai daí logo, volta daí. Eu não consigo. Como não? Ele me puxa. É mais forte que eu. Ele que me controla. Não, meu amado, você é mais forte que isso. Fuja daí, depressa. Eu não posso abandonar o pessoal aqui. Ai, por isso que eu amo você. Sempre altruísta. Sempre em busca de salvar os necessitados. Como você fez comigo em Ortenco. Enfim, preciso do pessoal, a gente encontrou outro grupo aqui também, que era de Toril. Mas enfim, se você conseguir esse documento, esse livro, peça pra Wina me mandar em mente, talvez. Pra baixar o PDF. Esse Dex. É a Trinity agora? Ou então, melhor, pra não jogar essa informação pra mim, porque como eu tô partilhando agora, talvez, a mente com o amiguinho aqui dentro. Manda pra cá! Pode ser então que ele descubra coisas que vai atrapalhar nossos planos. Então é melhor que mande pra outra pessoa. Talvez o Severinho, talvez o Lélio, o Griel. Ou então, pode ser até pra sua discípula. Está bem. Deixe comigo. Verei o que eu consigo pra você, meu amado. Beleza. Boa sorte. Obrigado. Que a glória, a bênção dos deuses lhe acompanhe. Valeu, mulher. Tchauzinho. Cala a boca, filha da puta. Ok, a Nola interrompe a conexão e vai cuidar desse negócio aí pra você. Show. A cabeça de dragão é só uma cabeça que tem ali? É só uma cabeça. Não tem um corpo por trás. Não tem um corpo por trás. É um troféu, Então, eu vou literalmente pegar meu machado, vou voar, cortar no meio. Nossa! E aí eu vou abaixar, né? Fazer o símbolo do meu culto. Isso daqui não é um tesouro. Liberte-se e seja e descanse em paz. Caralho! Como aí você faz eu isso? Eu tenho uma machada e eu uso o dissipar, né? Ah, agora eu uso o dissipar. Ok, dissipa, tá aquela cabeça lá, já meio apodrecida, já meio deteriorada. E conforme você dissipa, ela vai lentamente se dissolvendo, se desmanchando, até se transformar numa espécie de uma poeira. Como se alguém tivesse tacado um desintegrar. Mas você sabe que não foi isso. Uhum. Tá, você sabe que o efeito que foi causado ali foi por ação das tuas mãos. Você meio que libertou ele daquele estado que ele estava. Uhum. Ok. E aí, que mais? Pra gente fechar então, mais alguma ação? Podemos encerrar? Podemos. Vocês fazem alguma coisa com relação àquela porta? Vai abertar pra trás. Então, aqui provavelmente deve ser a base deles, porque é magia justamente pro Beholder chegar e abrir. Só a gente ia perguntar pro Goblin que tem pra lá. É. Aqui deve ser mais escavações. E aqui deve ser a continuação da base. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Tá, isso vai ser na próxima sessão, então. Só tirando a parte que nós vemos, mas é o que eles tem pra cá, o que tem pra cá, o que tem pra cá. Vai que eles falam isso? Ou, tipo, não, a gente tava indo pra outro lugar? Amor, você sabe o que é aqueles itens que tem na parede lá? Será coisa boa, não? O quê? Coisa boa, né? Tesouro? Os itens que tinha na parede lá. Tinha coisa boa. Tinha uma Defender. Não sei como Defender. É uma espada fumada de paladino. Vamos fechar então. Vou ter uma carroça verbal. Carroça verbal lá. Não. Carroça verbal não vai ter, não. Tá só a roda. Tá só a roda. Tá só a roda. É o mais importante pra carroça verbal é a roda. Ai, cara. O resto é só carroça, né? A roda que é verbal. É, eu quero ter só o suporte. O Lula tá quase 2 pontos na frente, hein? Eita, que bosta. Mas tava 5 atrás? Tava 5 atrás. Bosta. Na verdade chegou a 7 atrás. É. Tem quantos por cento? Já foi 82% da Luna. Mas tá quanto? 46,5% pro Lula, 44,8% pro Bolsonaro. Pô, tá empatado. Como é que pode? Para segundo turno, porque 45, 45, porra. É? Tá pegando